Olá, e calma, não, você não entrou no podcast errado. Na verdade, eu sou o Nicolas do futuro e eu vim aqui para dar um pequeno aviso para você que tá ouvindo esse podcast nesse exato momento. E acontece que, como a gente está gravando o podcast agora através do YouTube, né, em lives do YouTube, para poder dar uma otimizada no nosso tempo, porque o tempo de edição demora muito, né, e não tenho, infelizmente, tido muito tempo para poder fazer isso. Acabou dando um probleminha no começo do vídeo, em que o áudio de fundo estava muito alto. Então eu tomei a liberdade, né, a liberdade poética de avisar vocês aqui. E eu dei uma ajustada no áudio aqui do feed do podcast, para que ele se acentue um pouquinho e ele não fique muito gritante. Só que ainda assim o áudio acaba ficando um pouquinho baixo, dá para entender, mas pode atrapalhar um pouquinho quem está ouvindo. Mas não se preocupa, porque na verdade isso aconteceu na introdução e no bloco de notícias. Então, a discussão do podcast em si se manteve ok. A gente identificou esse problema antes. Então, se você realmente se incomoda com essa parte, você pode pular para 31 minutos e 2 segundos. Ok, você vai pular essa parte das notícias e tudo mais. E aí o áudio vai estar perfeitinho para você. Você vai ouvir tudo tranquilo, beleza? Agora, se isso não te incomoda, só prosseguir aí com o podcast. E é isso aí, beleza, galera? Falou aí, bom podcast pra vocês aí e até mais. Olá, seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado, hoje voltamos aqui para falar, né, no podcast com o Maroto. Tenho aqui ao meu lado o Matheus Cross. E aí? Sendo 50 de graça. Sendo 50 de graça. Tá fudido, meu. E também tenho aqui ao meu lado o Bruno Assis. Beleza, e eu quase estraguei essa entrada porque o Nicolas deu introdução na música e eu ia começar a cantar junto porque eu esqueci que eu tava gravando o podcast. Ainda bem que você não cantou. Mas enfim. E também temos aqui a Victoria Ray. Oi, galera, tudo bom? Olá! Boa noite pra vocês, selo Raikou do meio termo, está tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E as motos estão passando fervorosamente aqui do lado. É racha, mano. Pô, é louco aqui. É o Raikou, mano. Né? Só tudo mais ou menos é isso aí, mano. Enfim. Voltamos aqui hoje para poder fazer um podcast e a gente vai falar hoje do anime. Olha só que coisa, acho que é a primeira vez que a gente pega uma pauta só do anime, né? Ruim. Uma pauta ruim? Não, pauta ruim não. alto lá. É a primeira vez que a gente faz um cast voltado apenas para o anime, né? Normalmente a gente faz mais voltados aos jogos. E a gente agora tá começando, né, querendo abrir aqui, expandir um pouco, pra falar um pouco do anime também. Principalmente porque agora tá rolando lá na Twitch, né? Aquelas transmissões e tudo mais. Então a gente achou interessante aqui começar a falar sobre a primeira temporada do anime, né? Voltar. Agora eles estão já na segunda, né? Segunda região, né? Não é a segunda temporada. Eles estão fazendo uma temporada por dia, né? Mas a gente. Eles já estão em jogo, né? Aliás, a gente vai falar aqui do arco de Kanto e da Liga Laranja, né? Que é ali o primeiro aglomerado da temporada. Enfim, no mais é isso aí, a gente vai rodar aqui a vinheta e já a gente entra na pauta principal, vamos falar das notícias aqui das últimas semanas e a gente entra na pauta principal do cast, beleza, galera? Então, roda a vinheta aí e vamos prosseguir aí para o mais. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. falar aí sobre as últimas coisas que rolaram de novidade, né? A gente teve Pokémon Dash 2. Pokémon Dash 2, não, mentira. Graças a Deus, não, nem brinca. Pra Nintendo Switch. Nem brinca com uns negócios desses, não. A primeira notícia meio que a gente já falou ali sobre o negócio da Twitch, né? Eu só queria pegar aqui e falar um pouquinho mais. A gente sabe que tá na segunda temporada, aliás, na segunda região, né? Já é a... sei lá qual temporada que tá agora, é a quinta temporada? É a terceira. Terceira temporada? Eles não terminaram ainda... ah, tá, entendi. É a terceira temporada, tá certo. É a... Johto... é, não é Master Quest, é a anterior. É a Johto Journeys, né? Isso. Depois tem a Vencedores da Liga Johto, uma coisa assim, né? Enfim, não lembro também o nome dessa temporada, mas enfim... já passou o primeiro arco, já passou também os primeiros filmes, né? Hoje, aliás, tá passando ainda o terceiro filme, né? Do Entei. Semana passada foi o do Lugia. E se hoje tá passando o do Entei, tá tudo bem agora, então. Só que não tá tão tudo bem assim, né? Porque os próximos filmes, na verdade, vão ser meio complicados, né? Mas isso que eu queria também comentar aqui. Porque alguns filmes, acho que imagino eu que por causa de direitos de distribuição ou alguma coisa do gênero, eles não vão passar na Twitch nos finais de semana, que tá passando todo domingo, né? Mas o quarto filme do Celebi não vai passar. Quinto filme dos Latios, né? Do Latios e da Latias também não vai passar. O sexto, que é do Jirachi, também não passa. E o sétimo do Deoxys também não vai ter. Então, do quarto, quinto, sexto e sétimo filmes não vai passar. Acho que só volta no oitavo, que acho que é o do Lucario, se eu não me engano. É o do Lucario. Ou é o do Tempo. Até o Ash deve ter ganho alguma coisa, né? É, mano? Só pode. Ou então é o do... ou, eu não lembro se é o do Lucario ou se é o do Pokémon Ranger, tá ligado? Do Manaf. Acho que é do Pokémon Ranger. É possível que seja. E, enfim, é mais ou menos isso. E a gente tá querendo até rever aí um rolezinho aí, talvez não saiba muito bem, algum outro gênero, pra passar os outros filmes, tá ligado? Eu não sei se aqui no YouTube, se na Twitch, se no próprio... a gente tá vendo aí uns outros rolês também, talvez o... qual é que é o nome daquele site que você falou, Cross? É do... o Revit, né, que é... que é tipo uma Twitch, só que sem delay. Exatamente. Então a gente tá vendo aí mais ou menos como, estamos tentando arrumar os filmes aí e talvez role. Mas aí a gente vai divulgar melhor nas redes sociais. Se você quiser assistir esses filmes que não vai passar na Twitch, fica de olho lá. Segue a gente no Facebook e no Twitter. facebook.com/casadocarvalhocast e twitter.com/casadocarvalho. Segue lá que a gente vai informar certinho. Mas as séries elas estão passando normalmente, elas... só os episódios que são banidos, né? Que nas primeiras temporadas não passaram. E... teve um que era banido que passou. Alguns banidos passam. Mas é porque era fora de época e tal. Na época foi banido. Por alguma adversidade ali. Coincidência da gente. Sei lá, deu uma catástrofe lá na puta que pariu e eles não acham sensato passar, né? Então é meio complicado. Aí aparece o Totodile usando o Rain Dance e fala, não. É, exatamente. Mas é mais basicamente isso. Eles já na própria Twitch lá do que tá passando, né, que chama Twitch Presence PT, né, o anime em português. Tem o calendário lá, né, na parte de baixo, até outubro mais ou menos, né, falando quais episódios que vão passar. Então lá acho que outubro vai ser mais ou menos a Battle Frontier, né, mais ou menos. Se você quiser assistir, acompanhar Twitch Presence PT, né? twitch.tv/twitchpresencept. Lá no nosso site também tá sempre pinado lá na parte de cima. O site lá que você pode acessar e tal, tudo bonitinho. Que mais? Ah, não, da Twitch é isso mesmo. Então vamos passar aqui pra próxima notícia. Falando ainda do anime, a gente teve um pôster revelado do anime da próxima temporada de Sword Lua. E... cadê aqui? Subiu aqui o bagulho. apareceu um Eevezinho lá, muito estranho, né? Ele tem um cabelinho meio espetadinho e tal, que deixou uma galerinha meio encucada, né? Do Ash provavelmente pegar ele. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que vai ter uma nova Evolution? Ou será que é só o lance do Let's Go mesmo, porque o Ash já tem um Pikachu, então é meio caminho andado. É, Só tá faltando o Even. Pode ser a volta. Pode ser a volta do Gary. Não, o Gary já evoluiu o bicho, né? Oh. O Gary já evoluiu o bicho. É verdade. Ele evoluiu pro Umbro. Gary badass. Pô, e daí ele pode capturar ele outro. Ele pode bridar, né? É verdade. Ele pode ser o filho do Umbro. Pode exatamente. Ser o filho do Umbro. Olha só que top. Já pensou que o agora o Ash ele não tem capacidade cognitiva. É, provavelmente. Bom, vamos descobrir, né, em breve, porque eu nem sei de quanto que é essa temporada, se é agora do literalmente pro final do ano. Mas eu imagino que sim, né, porque no final do ano é isso aí, né, temporadas novas. Pra fechar, provavelmente. A gente não sabe nem como é que vai rolar, né, as próximas temporadas, se ele vai continuar em Alola, se ele vai voltar pra canto, etc e tal. Aliás, nesse pôster também tem a... Eu acho que vai abandonar. Vai, sim, claro que vai. Que nem ele fez com todos os Pokémons bons dele. Controvérsias, mas enfim. fala isso pro Infernape que tá lá no Carvalho aí. No pôster também apareceu o Brock e a Misty, então a gente não sabe se eles vão aparecer. Provavelmente eles vão aparecer em algum momento ali de novo, né? Mas a gente não sabe se vai continuar. Seria legal se eles, né, ficassem andando um pouquinho mais por ali e tal. Seria bacana. Provavelmente vai ser tipo: olha, vou ir pra Pallet, bora tomar um rolê, gente. Rolezinhos. Mas enfim, a gente não sabe exatamente o que vai rolar desses posters aí, mas vamos ficar de olho, né? Let's Go tá aí já, aliás, daqui a dois meses vai lançar o jogo. Então a gente vai ter uma boa noção aí se vai rolar mesmo alguma coisa com esse Eve ou se não vai rolar nada. Essa semana, aliás, migrando um pouco para os jogos, é a última semana para adquirir o Celebi pelo evento do... Pra quem comprou o Gold Silver, né? Do Virtual Console do 3DS. Isso pra Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun e Ultramon. Pra todo mundo que comprou, né, o jogo, todo mundo ganha um serial code, né, pra poder fazer o download nos jogos da 7ª geração. E o tempo limite pra essa promoção é dia 21, sexta-feira agora. Começou em 2017 com o lançamento dos jogos. E pra quem tem o código já, né, que já comprou, o código funciona até 31 de outubro também. Então se você já tem o código, só baixar até 31 de outubro. Se você não comprou o jogo, fica de olho aí, né? Compra aí e adquira já o seu Celebi, né? Ele, assim como os demais míticos, né, ele vem numa Cherry Ball com uma souvenir Ribbon lá pra impedir que ele seja trocado no GTS ou no Wonder Trade. Aí, caso você já tenha comprado também os jogos e não saiba onde tá esse código, né, serial code, você pode ir na eShop do 3DS, em settings, / others, ou configurações, né, / outros, e account activity, né, atividade de conta, e procurar lá no histórico o joguinho lá e dar uma olhada na nota fiscal, a receipt, que lá mais ou menos ali no meio, no final, vai estar o codiguinho lá. O Celebi ele vem com a Nature aleatória, aliás, e a habilidade Natural Fury. Ele tem os golpes Heal Bell, Safeguard, Ancient Power e Future Sight. É aquela coisa, né? Só pra fazer graça, né? só pra começar. É só pra dizer que tem. E pra você que queria um Shine, não tem como resolver. É, esse não tem. Esse não é Shine. Esse é a Shine Locked, aliás, né? De evento, geralmente é a Shine Locked. Só que. Então se alguém encontrar ali, ó. Mas, no caso, não é o único jeito de você pegar um Celebi na 7ª geração, né? Porque tem o Celebi do Pokémon Crystal, né? Do evento lá da GS Ball e tal. Que já vem em todo o jogo, né? Então, é selvagem dentro do jogo, é só você capturar. E esse não é Shiny Locked, né? Você capturando ele, você consegue tanto fazer Shiny Hunt, quanto capturar ele normal, passar pelo Poké Transporter pros jogos da 7ª geração e através do Pokébank. E é isso aí. Até sexta-feira que vem. Dos rolezinhos. Tchau. Até sexta-feira que vem, gente. Falou, até mais. Sobre o Let's Go Pikachu e Eevee, a gente teve alguns trailers que saíram aí, né, nas últimas semanas. Na verdade, teve uns trailers japoneses que saíram, mostrando que os Pokémon principais, né, o Pikachu e o Eevee, eles têm golpes especiais quando você chacoalha o Joy-Con, né? Você pode usar o... E é muito estranho, os nomes dos golpes são muito bizarros, né? O nome do golpe do Pikachu é Pica-Papau. que é elétrico, e tem o Splish Splash, que é tipo muito sangue Júnior e Roberto Carlos, tá ligado? Splish Splash, foi um beijo. Tem aquela contra lá? Então, esse é o de água, o Splish Splash é de água, do Pikachu. E o Eevee, ele vai ter o... A gente não sabe direito como é que vai funcionar a sequência, se é um golpe só que transforma, ou se ele vai ter todos os golpes, se ele vai upar e ganhar esses golpes, enfim. O Eevee, ele vai ter o Vivi Volley, que é um golpe aparentemente do tipo normal, talvez. Parece um tackle feroz, enfim. Tem o Sizzly Slide, que é de fogo. Tem o Bouncy Bubble, que é de água. E tem o Buzzy Buzz, que é elétrico. Então, o Eevee, ele... É, o Eevee, ele vai ter os três ali, né? Porque o Sol tem as 150, né? Se tivesse mais Pokémon aí, ele provavelmente ia ter um golpe psíquico também e um golpe noturno também. Ou mais, eu tenho medo de qual vai ser o movimento do Joy-Con. Eu acho que é só dar uma chacoalhadinha nele, tá ligado? Tipo, do ladinho assim. Aparentemente é só isso mesmo. Então. Não, se você chacoalhar de cima pra baixo, não. Pode parecer uma coisa meio obscena, mas se você chacoalhar pro lado, ele vai parecer só que você tá dando tchauzinho, tá ligado? Que o nome então, ajuda, Pokémon, né? Não é um nome muito legal, realmente. Não, a Game Freak e a Pokémon Company não aprenderam ainda, né? Tipo, já tem históricos em outras franquias, né? Eles acertam numa coisa e em outras coisas eles pegam. Mas é da hora. Um históricozinho da Game Freak. Históricozinho. Eles erem, rapaz. Enfim, tem em adição a isso, né? Foi também revelado no Pokémon, né? Que esses negócios todos. Isso tudo tinha sido já revelado no programa, né? No Japão lá. E a gente sabe também que vão ter field moves específicos, né? Que os iniciais vão poder utilizar no lugar dos HMs. Dá pra parecer que eles vão literalmente substituir os HMs como golpes que você ensina pra toda a sua equipe, porque o tiozinho lá do Saint Jane, né? Ele ensina o Cut, o substituto do Cut, né? Pro Eevee no trailer recente que saiu, que acho que é o Chop Down, o move do Cut, né? E o Surf vai ter o novo Surf, ele chama Sea Skin, e o Fly é o Sky Dash, que aí ele sobe no mar. Um bagulhinho, tem uns balão, é tipo Up, tá ligado? Da Pixar. É tipo uma gangorra. É um balanço de balão. A coisa que eu mais... É, nossa, O que eu mais achei curioso é que nas artworks desse rolê do Sky Dash tem tipo um volantezinho. Mas mano, são balões, velho. Pra que você tem um volante, tá ligado? Mas enfim. Não é. Sabe o que ia ser da hora? Se eles tivessem os balões tipo da Pocket, seria personalizar. Aliás, também não ficou muito claro. Bom e velho balãozinho de fazer um balão de Pikachu e um do Eevee, né? Porque aí fica top. Ou ele tenta contratar nós. Também não ficou muito... Contrata nós e nos dá um Switch de presente. Eu gostaria. Não reclamaria. Mas eu gostaria. Você já tem, né? Eu tô falando do Switch, não DS. Mas eu quero outro. Por que não? Enfim, não ficou muito claro se os HMs eles vão existir, tipo, como golpes, né? Tipo, vamos supor, você pode ensinar o Strength como um TM, tá ligado? Agora, talvez. E ele ainda assim funcionar, né? Mas, enfim, a gente não sabe se eles vão aparecer ou não no jogo. Também foi possível ver nos trailers, tanto no... Mais no japonês, né? Porque o trailer japonês geralmente sempre sai mais coisa mesmo, né? Tem uma boa parte de Celadon ali que foi mostrado, além da Erika, né? Mas foi mostrado Celadon, o Department Store, teve o ginásio, que teve bastante imagens, e a gente ficou sabendo que o Game Corner agora virou um arcade, né? Isso é muito gênio. Isso é muito gênio, tipo, transformar um bagulho de gambling, né? Tipo, de jogos de azar em arcade pra... ficar PG-13 ali, né? Arcade de azar. Eu fiquei muito triste quando eu tava jogando o Omega Ruby. Que fecharam então, o Game Corner lá. Eles não tinham parado pra pensar nessa possibilidade de fazer um arcade ainda. Agora que pensaram, os caras são. Mas é da hora. Mas eu acho da hora. Tomara que. Próximo jogo da franquia principal é. Omega Ruby 2 e Alpha 2. Claro que sim. dessa vez com Shiny Return. Seria muito legal se nesse arcade desse pra jogar minigames, tá ligado? Tipo 8-bit, saca? Ia ser muito legal se tivessem minigames no arcade. Que nem tinha no próprio original, né? Ou então você pegar itens que remetem aos jogos de Game Boy Advance pra trás. Exatamente. Sabe? Ia ser massa. Ia ser bem interessante. Aposta quanto que quando eles forem fazer o remake de novo, Deus lá sabe quanto. Eles vão colocar alguma coisa desse gênero. Por exemplo, aquela biblioteca lá da cidade lá do Byron. A Canalei. Eu lembro de toda a descrição. Eu posso descrever a cidade inteira, não lembro o nome. Tipo, eu certeza que vão colocar alguma coisa muito da hora lá. Tipo, sei. Alguma coisa muito da hora que eu não consigo pensar o que é, mas eu sei que é muito legal. esse que importa. O importante é que vai ser legal, né? Tá gravado aqui, quando eles mostrarem lá, anunciarem remake de Sinnoh, a Nintendo vai ter ouvido o nosso cast já. Vai falar, a gente vai colocar. Exatamente. Uma coisa com certeza, eles ouvem, tá ligado, né? Eles estão aí já. Massudo tá lá. Aliás, ó, só um nível de comentário. Você tá ligado aquele sketch que eu fiz dos Champions? Eu postei, né, na casa do Carvalho. Sim. E marquei uma galera da Game Freak e teve um cara lá que curtiu. Não foi o Massuda, mas teve um cara lá que curtiu. Que é um primo, tá ligado? É o cara que desenhou, acho que o sorvetinho lá, esqueci o nome do Bonivite, acho. Ele criou esse, e ele criou o Poi Poi também. Ele fez o Poi Poi. Cara, top. Enfim. Poi. Também teve um outro trailer de Let's Go, acho que ontem, né, que saiu no Japão lá, traderzinho. Mas foi bem, né, tipo, eles só mostraram lá que o Mew vai ter uns golpes. Eu acho que é o próprio Mew da Pokéball Plus, se eu não me engano, que ele vai ter, acho que uns golpes lá, tipo, vai ser uns golpes de gelo, um golpe psíquico, um golpe, sabe, tipo, vai ter uns golpezinhos lá, mas é isso aí, né, é só o Mewzinho lá, golpezinho roubado, fazendo graça. No mais é isso aí, né. Não tem mais novidade da Xbox por enquanto. É só Jesus Cristo fazendo troço como sempre. Aliás, hein? Tá, a gente tá lá batendo mó papo e Jesus Cristo tá lá perseguindo o próprio rabo. Eu te mostrando esse ioiô maneiro aqui. Terrorists win. Caraca, mas o que foi isso aí? Mas enfim. Bom, enfim. Deixa eu ver aqui, a gente vai. Não, essa foi a última notícia do Pokémon de jogos. Vamos aí para um pouco sobre os TCGs. Né? A gente tem aí algumas listas disponíveis de cartas, né, que já saíram lá no... De sets que já saíram aqui lá no Japão. Temos a Dragões Soberanos, que é uma expansão que saiu esse mês. Tem toda a lista lá no site, você pode acessar, dar uma conferidinha no que sai nessa coleção. E tem a Sol e Lua 8, que ainda vai sair no futuro pra cá, né? É a Explosive Impact, mas essa é a Explosive Impact é a versão japonesa da coleção. Então ela não vai chegar igual ao que tá lá na lista. Ela é uma versão japonesa por enquanto. Eles ainda não revelaram a versão ocidental desse set, que deve englobar todas essas cartas e mais algumas outras de outros subsets anteriores. Aqui ela vai chamar Lost Thunder, né? Que mais aqui? Ah, sim, tivemos o anúncio da Sol e Lua 9 lá no Japão, né, que vai chamar Tech Volt, né, chega em dezembro por lá. E essa coleção é a nona coleção, né? Foi revelada no dia 7 de dezembro, exatamente. Ela vai ter por volta de 95 cartas novas por lá e vai ser a que vai introduzir a mecânica que revelaram lá no Mundial, né? Que é o Tag Team GX, né, que aqui ficou como GX aliados. Eles revelaram lá o Zekrom, né, com o Pikachu e tudo mais. E a presença do Zekrom, né, no material de divulgação pode indicar que eles tenham ali estejam seguindo a tendência de introduzir Pokémon Gilnova, né, assim como eles estavam fazendo nas outras coleções com outras regiões. Só que é meio improvável, meio difícil de ter uma certeza ainda, porque tá meio cedo ainda demais. Pode ser que ele só esteja lá por ser elétrico e esse negócio do par, né, do GX aliados, pode ser só uma parada mais Let's Go por causa do cooperativo que tem no Let's Go e tal. Ainda falta informação aí pra gente ter certeza e afirmar esses rolezinhos. Seria muito legal, aliás, se GX Aliados ou Tag Team GX e Tag Volt, né? Tag Volt principalmente, fosse chamado Miguxos Eletrizantes, tá ligado? Tipo, sessão da tarde, tá ligado? Miguxos Eletrizantes. E, deixa eu ver aqui. É, de notícia é isso aí, não tem muita notícia não, nesses últimos dias. Eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Vamos ver nos comentários. O áudio tá meio alto. Deixa eu dar uma diminuída no áudio então. Sim, sim, o áudio da música. Tem que dar aquela calibrada. Gengar Mimic ou New Meta. New Meta, exatamente. Tem umas cartas novas que saíram esses dias e eu não consegui traduzir ainda. Eu nem vi o que foi que saiu. Mas eu vi que saiu alguma coisa. Eu tenho que traduzir depois pra pôr no site. Essa semana vai entrar lá. Se postarem isso com o podcast, consertem o áudio. Olha, eu não tinha reparado que ele tava muito alto. Eu vou com certeza postar. Mas, como eu tô utilizando o áudio dessa transmissão e tá tudo gravado numa faixa só, eu não vou conseguir consertar esse começo. Mas as partes de notícia geralmente é a parte que o pessoal pula, né? Então, confirme aí se tá tudo bem agora, né? Saudosentei. Se tá melhor o áudio aí. Se tá o áudio tudo está bem melhor agora com relação ao que estava antes. Ou está tudo mais ou menos e você foi atacado por um raio correvoso. Exatamente. Bom, enquanto o pessoal vê aí se tá tudo bem, eu vou tocar uma música aqui, bacaninha, pra entrar no clima do anime, né? A gente tem que tocar umas músicas aqui do anime, diferente do que eu costumo fazer com os jogos, né? Mas a gente vai tocar uma musiquinha e a gente entra no bloco principal de discussões pra gente trocar uma ideia aí mais bacana sobre o anime, beleza? Então fiquem aí com a musiquinha marotinha e a gente já volta. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Juntos. Pois bem, retornamos aqui pra falar aqui sobre o anime, né? Pokémon, o anime. Pokémon, temos que pegar, isso eu sei. Uma... pegar os 80 areia. O primeiro passo, antes de começar o assunto, uhum. O primeiro passo é escolher o starter. E escolher quem dos quatro vai ser o professor, né? Porque... Pô, eu escolho o Bulbasaur. Então, eu quero ser o professor, então, porque ou eu escolho o Bulbasaur ou eu vou embora. Ou eu sou o professor. Então, eu sou o professor. Não, você é o Ed. Ah, não, né, mano? Ah, não. Tanta coisa, né? Pra ser. Enfim. Vocês querem... Pega um starter aí, vocês também, pô. Tem que falar aí, mano. Charmander. Beleza, show de bola. Só sobrou esse corto. De toda forma, pelo menos a Raven empolgada, né? Uma coisa interessante a gente comentar sobre o anime é algo que eu não sabia. Eu fui descobrir meio que hoje isso. Mas o que a gente chama de Original Series, que engloba Kanto e Johto, ele recebeu uma atualização há uns anos atrás. Ou sei lá. Recentemente, pelo menos, né? Não sei há quanto tempo, mas enfim. E o primeiro arco real engloba a primeira e a segunda temporada, que é a primeira temporada da Indigo League, né? Metade da Indigo League, boa parte dela, aliás. E a outra é o final da Liga Indigo e a Liga Laranja. E, aliás, parte da Liga Laranja, né? Se não me engano, não chega nem a encerrar a Liga Laranja. Mas esse pequeno conglomerado das duas primeiras temporadas, eles chamam de Pokémon The Series The Beginning. Então tem um nome oficial pro começo, né? Que é até o que eu utilizei aqui no título do podcast. E a segunda temporada, que aí já englobou o finalzinho da Liga Laranja. E a segunda temporada, acho que a terceira e a terceira e quarta temporada, né? Final da Liga Laranja, Johto e o final de Johto, né? O começo de Johto e o final de Johto. É a série Pokémon The Series Golden Silver, né? Eles atualizaram pra seguir a lógica de, tipo, recente, né? Que hoje em dia eles chamam de a série Black White, a série XY, a série Sun e Moon, né? Então, pra seguir essa lógica, eles atualizaram também. Black White, no caso, é o Best Wishes, né? Que é porque Best Wishes... Best Wishes é um... É tipo um... É aquelas expressões idiomáticas, tá ligado? Pra, tipo, desejar o melhor pra pessoa, saca? Tipo, seria uma, sei lá, boa viagem. Seria tipo isso, tá ligado? Seria tipo uma boa viagem. Então, é que aí trocar, a tipo... trocadilho é porque é BW, né? Uhum. Aí não dá pra traduzir isso aqui, né? Isso acontece só lá nos Estados Unidos, porque, aliás, só no Japão, né? Porque traduziram pra Black White mesmo, né? Nos Estados Unidos. Sim. É, japoneses e suas japoneses. Mas enfim. Mas a gente começou quis fazer essa pauta por causa dessa vibe nova da gente, né? Tá passando anime na Twitch, né? É curioso, né? Tipo, hoje em dia, do jeito que as pessoas elas consomem mais. Tipo, vamos supor. Elas escolhem mais o conteúdo que elas querem assistir, tipo, quando elas querem assistir, né? Tipo, Netflix, YouTube, esses negócios todos assim. A Twitch tá passando um bagulho no horário fixo, tá ligado? Tá parecendo TV, tá ligado? É. E eu acho engraçado que, tipo, ainda assim, muita gente tá indo lá assistir e tal, acompanhar o começo da série novamente. O público brasileiro tem em média de 600 sim, sim. até mil e poucas pessoas. Na gringa, nos Estados Unidos, os caras estavam com 22 mil, cara. É, mano, lá fora o bagulho é muito cara. Louco. Aqui, tipo, é pouca gente que vê aqui, mas muito lá exame. Fora. Mas eu vou te falar, eu não vi direito como é que funcionou o chat lá. Mas o chat aqui do Brasil é o melhor é maravilhoso. Nossa, maravilhoso. O melhor. Esse chat brasileiro. Não, e o pior, a gente, tanto eu quanto o Nicolas, a gente já tinha cogitado há um bom tempo de assistir sim. o anime. É, a gente tinha o interesse de reassistir. De reassistir, no caso. Porque em 2015, mais ou menos, eu cheguei a reassistir do começo, parei em Johto, no comecinho. Quando a Twitch anunciou que ia rolar maratona, cara, eu tô assistindo até agora. Tem dia que eu assisto nos três períodos. O Cross não perdeu um dia até agora. Eu perdi um dia sim. Eu perdi e ainda John. Assim é. Ainda assim é relativamente de boa, né? Porque na sexta-feira eles fazem reprise, né? Na sexta e no sábado eles fazem reprise, né? Então é tipo... É. Uhum. É de domingo a quinta, sendo todo domingo um filme. E segunda a quinta é o anime normal. Sexta e sábado é reprise. E aliás, eles fazem reprise no mesmo dia, aliás, né? Tipo, eles passam 10 episódios, né? 10 episódios e depois, tipo, depois do décimo eles reprisam de novo, dos 10, né? Então vai assim... É, são três períodos, né? Manhã, tarde e noite. Exatamente. Da hora. Todo mundo. E não bastando isso, além da interação do chat da Twitch, que torna tudo muito mais da hora. Tem um sistema de captura. É, eles têm um sistema de captura lá, uma extensão. Então você tá lá assistindo, sei lá, o Ash tá batalhando com um Pokémon selvagem e aparece lá o Pokémon pra você capturar. E isso dá uma interação muito da hora pra... É, isso é muito legal. Legal, cara. O bom é que, tipo... geralmente é meio que aleatório, né? Nossa. Aparecem uns pokémons assim, nada a ver. Só que, por exemplo, no episódio do Togepi, apareceu o Togepi. Nos filmes do Mew e Mewtwo, estavam aparecendo os dois lendários. Eu peguei o Lugia e acho que os Zapdos durante o filme liberaram da Lugia, os três, liberaram várias outras. Nossa, então, esse do Lugia, eu fiquei o dia inteiro tentando pegar o Articuno, porque foram três ou quatro vezes que passou o filme. Uhum. Nas três primeiras eu errei. Nossa, era tipo triste. 11 da noite, tava passando o filme e eu tava... Temos que pegar. Lugia não, Articuno, né? O Cross sentado, tipo... O L, assistindo, sabe? Até os comerciais. Já sabia frente, tudo, cara. Eu já sabia todas as falas ali. Eu preciso de umas calças, que são muito loucas. Mas tem uns que eu acho que é... Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa ali que é proposital, tá ligado? Porque tem uns negócios que encaixam muito perfeito, tá ligado? No episódio da hora. Tipo, que não é possível que, tipo, é aleatório, tá ligado? Tipo, sei lá, teve um episódio... Isso acontece quase todo episódio. Quase todo episódio aparece um Pokémon que apareceu no episódio ali, pelo menos, tá ligado? Não é todo episódio, mas direto e reto aparece. É muita... Quando o Ash ele chegou em New Bark, lá pra falar com o Professor Elmi, eles lançaram os três starters de canto. A extensão da Twitch ela não tanto é instalável que... também, tá ligado? A extensão que eles usam. Então eu acho que é personalizado mesmo pra eles. Tanto que o comentário mais comum que tem no chat da Twitch em relação a isso é o estagiário do... Exatamente. O estagiário, libera o lendário aí. Mas é da hora. Eu não sei vocês, mas tipo... Eu comecei a assistir do comecinho, né? Eu não assisti tanto assim, porque eu tive outros afazeres, infelizmente não consegui pegar tanto pra assistir. Mas o... pelo menos nos primeiros dias, principalmente, eu assisti mais. E uma coisa que eu fiquei muito impressionado, e aí eu gostaria de perguntar pra vocês também as coisas que vocês acharam interessante, né? De rever e tal no começo, nas primeiras temporadas, né? É uma coisa que eu, tipo, falei, wow, que a galera era aggressive, tá ligado? A galera ácida, tipo, não sei o que lá. Cala a boca, Ash, tá ligado? Tipo, nossa, você é estúpido, não? É tipo, nossa, seu boboca. É tipo, mano, como assim, mano? Era o bagulho era louco, não sei. Era bem comum. Sabe o que é mais hora parar pra pensar? É que assim, você tá lá, criança, assistindo TV, Record, Eliana. A Eliana lá toda meio que, vamos assistir Pokémon criança, dança do dedinho, sei lá o que e tal. Dedinhos! Aí aparece Pokémon lá, o episódio, o maluco então, tá com uma dança. Pô, tem um episódio que tem a bazuca, né, mano? É, mano, pior que a galera. É, a Jeff com a bazuca, eu falei, eita porra. Fala, não, teve um episódio que foi banido do Poképark, não, do Safari, porque tinha excesso de armas. Mas tem um monte de outro episódio que a galera, principalmente a equipe Rocket, tá andando com metralhadora, bazuca, real, tá ligado? E aponta na cabeça dos outros. É, então, tipo, não era algo escasso. É, então, várias, sabe? E tem uns episódios, apesar de que eu imagino que tem isso até hoje, Pokémon, porque... Sim. Pokémon tem dessa. Que tem situações. Quando você é criança, você não sabe. Você olha Você tá lá assistindo adulto e tal, aí rola a tua situação. Você só dá aquela risadinha de canto. Sim, de boca, exatamente. Fala, vocês fizeram aí. É. Tipo a do Meowth chegando em... Era... Qual era aquela cidade lá que ele... Pô, eu não lembro o nome da cidade agora. Era Hollywood, era, tá ligado? Cidade. Mas eu não lembro agora como é que era o nome da cidade. É, era alguma coisa desse gênero. Eles foram pra Hollywood, Las Vegas, sei lá. E tem muita situação lá. Tá acontecendo aqui, que você olha e fala, eita. Isso aqui tá legal. Pô, e o mais da hora, né? O James e a Jess, tipo... O James se vestia de mulher e a Jess se vestia de homem, né? Tipo... Tipo, desde antigamente, tá ligado? Isso é da hora também de ver uns negócios desse acontecendo. Isso era uma quebra de paradigmas muito grande pra... E que as pessoas, tipo... Nunca deram bola. Se fosse, tipo, se o desenho tivesse lançado hoje... Aliás, o único episódio que eles baniram... Acho que o único episódio que baniram relacionado a isso foi o episódio que o James usa peitos, né? Que aí a galera... Tipo, ele tava de biquíni, né? E tava com peitos. É. E, enfim. Aí sim, talvez a galera tenha chiado, tá ligado? Tá fora do mundo aí, né? Mas... É. Mas aí é interessante ver como funcionava. Até porque pra aquela época era muito gratuito, sentido, não precisava. Né? Mas... Claro. Bom... eu não preciso... explicar o começo da série, né? Tipo, todo mundo aqui conhece, né? Então tá bom. Preciso, sim. Não. Tá, bom. Ash, garoto de pallet, atrasado, pegou Pikachu, se fudeu, é isso aí. E aí ele vai na jornada dele pra ser o maior mestre de Pokémon de todos os tempos, né? Seja lá o que isso queira dizer, né? Porque eles não explicam em nenhum momento o que um mestre de Pokémon quer dizer, né? Mas, o que a gente sabe é que o Ash, ele vai atrás das insígnias e a gente vê... coisas interessantes acontecendo, né? Tipo, é aquela coisa do poder do protagonismo, né? Que às vezes a gente zoa e tal. Que a maior parte das insígnias o Ash, ele não consegue por méritos de batalha, né? Ele consegue por outros meios, né? Eles ganham as insígnias por outros meios, né? O que já é uma coisa meio, tipo, é interessante no mínimo, né? Porque você não tem como fazer isso nos jogos, né? Mas é legal. Ele prova o seu valor de outras formas. De outras formas ele prova, tá ligado? Ou não. Mas é interessante esse negócio todo. É o que seria bem na vida real, né? A gente não ia ganhar insígnia assim tão facilmente. O cara ia chegar. Sim. Ah, então, mas você é um bosta. Mas eu gostei até de porque no... aqui. Até porque no caso, isso nos jogos não acontece por. Nos jogos isso não acontece. Por motivos de sistema lógico, né? Mas, por exemplo, numa vida real, o líder de ginásio, ele não ia só, tipo, ele tá lá pra testar você e ele testa o que ele quiser, né? Tipo, vamos supor, se ele quiser testar a sua inteligência. Às vezes ele pode até perder a batalha e tá insígnia mesmo assim, se você usou uma estratégia da hora, tá ligado? Se você, tipo, ou se o cara viu que você se preocupou com os bichos, tá ligado? Sei lá, ele não precisaria necessariamente só... Não que ele fosse fazer isso, né? Tipo, perder a luta e dar a insígnia, né? Não é nesse sentido, né? Mas, tipo, vamos supor, seria uma possibilidade dentro do mundo real, né? Tipo, isso acontecer. É, não é que nem o, sei lá, é só ganhar do outro e pronto. Porque aí é só você usar type advantage, tá ligado? Vantagem de tipo, aí beleza, né? Aí fica sossegado. É. Mas no anime as coisas não funcionam desse jeito, né? Pior que tem episódio. Ah, é verdade, eles fazem umas provas lá, né? Enquanto. De Glipuff, visto disso. Uhum. É, aí aparece lá. Mas teve alguma coisa que vocês acharam interessante também? Tipo, esse rolê da galera ser mais agressiva? Ou, sei lá, o jeito de. A maneira que eles se tratam os Pokémons. Por exemplo, o conceito que a gente tem de Pokémon nos jogos é da headbutt, entrar no mato e entrar na água. Entrar na areia, dependendo do jogo e tudo mais e tal. Lá, não é bem assim que funciona. Se você, por exemplo, for tentar capturar um Spearow e ele tá com o resto da família dele, você vai tomar vai tomar um selo do Suicune na testa. Exatamente. Que vai vir todo mundo pra cima. O primeiro episódio é isso, basicamente. Né? Tipo, isso, ele mostrando que. Mostrando que, tipo, não é só você ir lá e capturar os bichos, né? Tipo, tem consequências ali, né? Tem Tem todo um ambiente ali que é mais hostil, né? Uhum. Isso eu acho da hora no anime. É, ele coloca... É, eles colocam isso de uma maneira mais... Como seria... Mas ainda um cômico, né? Porque ainda faz bastante piada, faz bastante coisa, assim. Mas, por exemplo, o final do primeiro episódio, ele é muito... É, emblemático até pra mostrar o que a série quer, pra onde... Tipo, a série, ela tem muita... A gente pode criticar muito a série em vários aspectos, né? De ser, tipo, extremamente infantil em alguns momentos, ela ser só pra vender os jogos ou XYZ, né? Não necessariamente dos jogos XYZ, mas enfim, vocês entenderam. A gente pode enumerar várias críticas à série. Mas isso é da hora, tá ligado? Tipo, ela tem... Ela, os jogos, eles tentam fazer no máximo possível de um RPG, de colocar algumas coisas pé no chão e tal. E o anime, ele leva um pouco isso nesse sentido, só que pra criança, né? Porque é um anime pra criança ainda, né? Tenta fazer ali um meio termo. E o primeiro episódio eu acho muito bonito. Até hoje, o lance do Pikachu, tipo, né? Pular e tal, assim e tal. Que é aquele negócio que eles tentaram reproduzir no filme lá do I Chose One, lá do Pica-Falante lá. E, I Chose You. E no filme também fica muito bom, porque é boa essa cena, né? Essa cena é bem boa, bem construída. E uma coisa que eu não sei se toda série é assim, mas até em Jouto tem rolado isso, inclusive, é que muita coisa que tem na Dex Entry é totalmente ignorado no anime. Provavelmente pra não... Por exemplo, vamos supor, o Gastly, se não me engano é o Gastly ou o Haunter, se ele dá um leak em alguém ou em algum Pokémon, a pessoa morre. Porque é uma toxina. Então imagina, no primeiro... Tem um episódio lá que eles encontram pela primeira vez, no instante que isso rola, o Ash já estaria morto. Tem que fazer licenças poéticas ali, né? Liberdades poéticas ali pra trabalhar no anime. Em relação ao que tá escrito nos jogos, né? Ainda que, tipo, a gente possa também questionar a veracidade das entradas das Dex de vários Pokémon, né? Tipo, tem muita coisa lá que parece meio absurdo, né? Na prática. Então, tipo, que até tem as teorias, né? Que, tipo, as Dex não são necessariamente 100% verídicas. Elas são ou mais... Ou os moleques estão escrevendo, ou elas são, tipo, automático, mas é direcionado ao que tá acontecendo com o player, tá ligado? Mas não necessariamente que elas sejam, sabe, tipo, 100% precisas, né? É, exatamente. Ah, o estrito senso da verdade. Tem um episódio que o Brock, a Misty e a mãe do Ash vão pra praia pra curtir mesmo, né? Eles ganharam lá uns ingressos. O que acontece? Foi pra Capu? O Ash, isso foi pra sim. Treino da Liga de Canto, na Liga Indie. E... O que ele falou, ó, vai lá naquele lugar, que no caso coincidiu que se é a mesma praia, e fala com o professor e tal, que era pra saber do estudo, é que um Slowpoke evolui e tudo mais, por conta do Sheldon. E naquela área onde ficava o professor e os ajudantes dele, não o professor... É outro, aqui eles falam que foi o que criou a Pokédex, né, se eu não me engano, na série. Eles falam que eles criaram os dados da Pokédex, as descrições de cada Pokémon, né? Porque eles estudam as evoluções e os Pokémon em si. Ou que ele estuda o relacionamento dos Pokémon com os humanos. É, cada um então, tem já são duas áreas. Isso nos próprios jogos, né? Cada professor tem uma área bem definida, né? Isso. É, exatamente. Uma definição. É, isso é muito louco. É muito da hora, porque eles justificam o uso da Pokédex. Eles falam, não, exatamente. Tipo, assim, querendo ou... Tanto que eles rapidinho, eles zoam falando, tem um momento lá que eles vão falando que o estagiário colocou umas descrições de completos errados. Isso é muito bom, né? Aliás, na prática, eu em particular acho, assim, então pode ser. A gente entende que o uso da Pokédex nos jogos, né? Porque ela é o seu compendium ali de informações e de completição, tá ligado? Sei lá, o quão... Completude, tipo, o quão longe você foi no jogo, né? Tipo, além das insígnias, né? Obviamente. Mas é o seu conglomerado ali de checks pra você saber se capturou todos ou não. Mas É, o Ash tá na merda. Mas na, eu vejo muito mais sentido numa vida real a Dex ser desse jeito do anime, tá ligado? Que ela já tem as informações. Eu não preciso ir lá, porque, tipo, porra, sim, é meio foda também, né? Você botar um moleque de 10 anos pra ir registrar os bagulho, tá ligado? Porra, é sacanagem, né? No mundo real, sim, isso não funciona assim, não. O que faria sentido. O que faria sentido é, tipo, você tem a Dex, ela tem as informações, mas ela não tem. É, tipo. Uhum. Tudo, sabe? Por exemplo, você pode ter 3 Pikachus, por mais que sejam peculiaridades diferentes, exatamente. É isso, isso seria interessante. É, a Dex Neve de Omega Ruby Alpha Sapphire, sim, sim, eles mostram isso de uma maneira muito interessante, porque você vai, você aparece lá no radar um Pokémon diferente, uhum, né? O que você capturou ou não. E eles mostram lá um ataque diferente. Um item, sim, sim, que ele pode estar segurando, coisa assim e tal. Então, por mais que você tenha os dados base Pokémon, você não. Tipo, você vai acabar pegando detalhes com exatamente, principalmente por causa de habitat e diferença e tal, né? Tipo, faz sentido, né? Os negócios. Tipo, o deck serem de. Isso. É, a Lola é bem isso. Aliás, meio que desde o começo também tem um pouco disso, assim, guardadas as devidas proporções, porque a Dex do Pokémon Red é diferente das entradas, né? A maior parte dos Pokémon da. Acho que todos, né? São diferentes as entradas de Red e de Green, né? Isso vale pra todos os outros jogos, né? Tirando que, tipo, alguns Pokémon, eles. Vamos supor, de Omega Ruby Alpha Safira, eles pegam as entradas de Ruby Safira, né? E eu acho que de Omega Ruby Alpha Safira também pega os Pokémon de Kanto, usa as entradas dos Pokémon de Red e o Safira usa do Blue, sei lá, enfim. Algo do gênero, assim, né? Eles reaproveitam algumas entradas, mas no geral diverge, né? Entre as duas versões. Isso é basicamente isso que você tá falando, né? Agora, uma. Exato. E sem contar que se você pegar muitas inscrições de Dex, vai estar lá, tipo, dizem! Exatamente, tem muita coisa que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aparentemente, sabe, então, o Pokémon faz tal coisa, certo. Dizem tal coisa, segundo tal coisa, tal, tal, tal. É muito impreciso mesmo, muita coisa é imprecisa mesmo. Tem coisa que não, que é simplesmente absurdo, né? Mas tem coisa que é impreciso. É, exato. Tipo, como é que é aquele bicho que come montanha ou pula uma montanha inteira? É o Larvitar? Eu não lembro. É, tem um bagulho desse também. É o Larvitar. Tem. Mano, bizarro, tá ligado? O do Machoke, o do Machop. Tem. Nossa, isso é muito desse, absurdo, que ele quebra o Machop, eu fiz isso. Não, o Machop level 100. Porra, mano, se o bicho quebra uma perna. Não, se o Machop quebra uma montanha, o que ele não faz no crânio ali do outro Pokémon, tá ligado? Era pra varar o bicho no meio, mano. Exato. Não. É, mano, imagina um a Terra, tá ligado? Como é que é? Atravessa o planeta. Tem uns negócios que é meio absurdo. Nesse sentido, eu gosto bastante. É tipo, acho que é no primeiro episódio que isso acontece mesmo, né? Que o Ash, ele tá lendo a entrada do Rattata, né? E o Rattata fala, a Dex fala que o Rattata, ele rouba comida de treinadores idiotas e tal, né? E aí ele, né? Porra, seu filho da puta. Tá me chamando de idiota. Meio agressivo também, agora. O legal é que a Pokédex, pelo menos no arco de Kanto, é como se tivesse. Sim, sim, às vezes parece que tem zoando o Ash. Tem, às vezes parece, mano. Inteiro. A Pokédex já era assombrada pelo Rotom desde bichos. Aquela época. A Pokédex assombrada pelos demônios. Pode crer. Era o Missigno. Pode crer, o Missigno. Podia ter uma referência ao Missigno na primeira temporada, né? Mas não tem. Uma pena. Tem o Ho-Oh, né? Mas triste demais. Aliás, na real era tipo psicodélico. Hero, ele tava cheirado lá. Achou que viu o Ho-Oh e tava cheirado. Enfim. Uma coisa que eu acho interessante é que, tipo. Tipo assim, ele vai passando a jornada dele e tal. E. Aliás, não, desculpa, minto. Eu vou comentar um outro negócio antes. A Misty, no começo, ela começa a seguir ele por causa da bicicleta, né? Tipo, ele queimou a bicicleta dela no primeiro episódio. Só que ela esquece disso, tá ligado? Em vários momentos. Em vários momentos ela, tipo, ela lembra, tá ligado? Fala, pô, é verdade, você tá me devendo a bicicleta, tá ligado? É muito louco que ela... O Ash, ele vai, tipo, meio Naruto, né? Tipo, chamando... né? As pessoas seguem ele e tal, né? O Brock e a Misty fazem isso. Depois o Tracy também na Liga Laranja. Mas é da hora ver a amizade que forma entre os três e tal. E que, tipo, meio que isso... Foda-se, né? Tipo, no fundo, foda-se esses rolezinhos. Só vamos seguir a jornada aí. O legal é que eles rodaram duas, três regiões, tipo, né? E elas, tipo... É, literalmente, né? Foi não, a Ilha Laranja, andando, foi o Kanto, né? Kanto e Johto. Eles foram andando por três regiões. Foi um mochilão. Foi um mochilão, literalmente. E ele não pagou ainda, ele não pagou. Até e a bike é cara, né, mano? Vai voltar bastante. Bike é cara, né, velho? Bike é caro, cara. É um milhão, mano. O Bash paga pra bike. E eles conseguem ficar de graça pra atravessar aquela ponte maluca lá. Não, aí você vê o Gary. Ele tem todo carro, mundo, mano. O Gary aparece com carro. Tem carro. Mano, isso é um bagulho que eu acho muito impressionante. Porque, tipo, nos jogos o Green ele é cuzão, né? O Green é cuzão. Mas o Gary, mano, o Gary é, tipo, muito filho da puta, mano. É tipo, é o arrogante levado ao extremo, né? Mas é tipo, da hora pra caramba, mano. É. Gary was here, né? Gary was here, Ash is a loser. Ele dá uma amadurecida. É porque ele perde a liga, né? Uhum. É que ele perde a liga, né? Aí ele dá uma. Deve pensar um pouco assim, né? Tal. Mano. Tanto que o da hora disso é que o pessoal que tá ouvindo não sabe. Mas. Eu tinha feito uma tirinha na qual eu represento. É verdade. É verdade. Gary tá lá. Gary é isso aí, mano. Gary é da hora. E outro ponto. A essência do Gary é tão grande. Se você for assistir. Sim, dublado, sim. Eu comentei isso no chat algumas vezes. Tipo, porque eu. Provavelmente, talvez por falta de verba ou sei lá, falta de. Equipe, né? Tipo, muitas personagens eram redubladas por outros atores que estavam lá fazendo, né? Então, o carinha do Gary era um, né? Tem o maluquinho do. Que dublou o Gohan também, né? O Gohan adulto, que é o maluquinho samurai lá do começo. Ele dublou. Nossa, ele dubla todo mundo também. Tem uns 20 milhões de maluquinho. Não, esse aí durante a. Esse aí, enquanto não tava entrando verbo em Pokémon, o cara. Não e foi, aí, né? Quem mais? Pô, teve muita gente que teve que foi nesse naipe de redublagem, né? Aliás, de reutilizar o ator, né, da dublagem. Sim. Aliás, teve um episódio que foi redublado, né? Que o... Ah, muita. É, tiveram várias pessoas que foram redubladas, que aí dava pra perceber, né, durante a stream, né? Tipo, mudava um episódio e o Ash tava forçando a voz lá pra parecer criança. Totalmente. Puberdade já passou faz tempo que a puberdade bateu ali, mas ela tá forçando lá. Acho que até no filme do Lugia foi o que eu mais senti essa diferença, assim, sabe? Não sei, depois eu posso tentar reassistir pra ver se é alguma coisa assim. Mas eu tava ouvindo a voz e tava extremamente diferente, eu tava super incomodado com aquilo, sabe? O da hora disso, do filme do Lugia, é que, por exemplo, a gente ainda não tinha chegado em... Era bem no final do arco de Kanto. Era o meio da Liga Laranja, né? Meio pro final. Mais ou menos no meio. Uhum. É, no meio pro final da Liga Laranja. Você tá ouvindo a voz do Professor Oak de virou o ator do Seu Madruga. Chega o filme, vira o Seu Madruga. Vira o Seu Madruga. Exato. Pô, mas é verdade. Tem uns personagens que eles mudam, né? Acho que no. Mudou o estúdio, né? Pra dublagem do filme. Provavelmente mudou. Provavelmente. Na verdade, acho porque que a voz da mãe do Ash é de uma criança. Acho que a do Tracy também muda, se pá. Tá ligado? Acho que eles só não mudam da Misty do Ash, ó. A do Tracy por mudou. Razões de serem personagens principais, né? Mas mudou. O Tracy, quem se importa com o Tracy, né? Na verdade. Eu acho o Tracy muito louco, mas na verdade ninguém se importa com o Tracy, né? Não, o Tracy. Sinceramente, eu acho mais da hora. Só que a do Tracy no filme eu acho mais da hora. O Tracy no filme, né, mais mano? Da hora do que na aliás, vale ressaltar um rolê também, que eu acho que a gente... Eu não lembro se a gente chegou já a comentar isso nos outros casts ou não, mas o... Falando um pouco do filme também, né, tipo, puxando um pouco pro filme. Porque a gente quer fazer também casts dos filmes, né, eventualmente. Mas a gente fazendo uma, um comparativo aqui com a série e tal, o segundo filme é muito peculiar, porque tipo, no primeiro filme tem um, ele é mais integrado na história, né? Tipo, tem o lance lá do Giovanni ser líder de Viridian, ele usar o Mewtwo pra bater na galera lá e tal, o Mewtwo fugir, etc e tal. E aí, que é uma coisa que acontece na série também, né? Tipo, no, aparece, acho que no... É o, acho que o Gary, né, que luta com ele na série. E ele perde, ele vaza também e tal. E aí a, o Manoel Ash vai lutar, é a equipe Rocket, né? Jesse James, né? Caralho, né? Mas enfim. E aí o... Qual a chance? E aí, no fim das contas, no primeiro filme ele é um pouco mais pé no chão nesse sentido. Tipo, o Ash não é um escolhido, tá ligado? Que no segundo filme. Por que que ele virou um escolhido no segundo filme? Tipo, ele virou um Neo, tá ligado? Ele passou de... Ah, novamente foi por causa de mocinha se apaixonando pelo Ash. No caso da Melody. É. Ah, eu gostei de você, vou te escolher como escolhido. Tá, te escolhi, eu escolhi você. Escolher como escolhido. Na verdade, o... Oh, mas convenhamos, é muito da hora, cara. Os pássaros ali se é, então, pau esse rolê dos pássaros... Falei. Até porque, se for pra pensar, quando a gente olha assim por cima do jogo, você fala, pô, os pássaros lendários são mó brother. São brother entre si, né? Os são mó brother, eles estão unidos, cara. Tão se querendo se fuder, estão querendo matar um ao outro. É, então. O Zapdos chega na ilha do Mou 3 e fala, ele vazou, agora quem manda aqui sou eu, cai fora. Agora. E na real, esse é o lore de todos os lendários, né? Todos os trios lendários. A galera tá sempre tretando. Aí sempre que um lendário supremo da região, pra ele ser o dono da porra toda, sabe? Eu... Fala, carai. Baixa a bola aí, seus desgraçadinhos. Ficar todo mundo quieto. É. E aí quando dá a desordem, então, ele vem coisa, de novo, seus filhos da porra, não fala aí. Uma coisa que eu achei muito curiosa, porque assim, no... com relação ao segundo filme, principalmente, e o terceiro, que a gente não vai comentar aqui, mas o terceiro filme também cai nesse mesmo, entre aspas, problema, é que como o Gold Silver foi atrasado um ano, na época do desenvolvimento, eles não tinham material pra produzir filme, né? Então por isso que saiu desse jeito, tipo, é o Lugia sendo o mestre das três aves, as três aves estando nas ilhas laranja, por alguma razão, né? Enfim, é, tipo, não tem nenhum contexto com os jogos. O segundo e o terceiro filme são extremamente, desconexos com o lore dos jogos por causa disso, né? Porque não tinha material pra trabalhar, só tinha os designs dos Pokémon e os nomes deles. E... Só que é curioso como o lore do filme do Lugia, que nem estava falando agora, dos Pokémon tá tretando e aí apareceu um... Isso é Rubi Safira, mano. Rubi Safira, aliás, Emerald, né? Emerald, desculpa. Exato. Né? Que é o... Não, detalhe. Os bichos tretando. Detalhe. Falei. Imagina se eles dublassem errado. Lugia, né? Nossa, isso ia ser muito triste. Lugia. Mas uma coisa que eu reparei... Ai, meu Deus. Geralmente vem uma cartilinha, né? Então, foi bom você ter comentado isso. Mas... Porque, tipo, na série principal... aliás, eu vi, acho que ontem ou hoje, não sei, algum episódio... E eu vi a galera falando isso ainda. É, pokémons, né? Tipo, pokémon no plural. Sendo que não é, entre aspas, o certo, né? Só que no filme... Sanchuru. Só que no filme, no segundo filme, eles chamam de o pokémon no plural. Como pokémon, tá ligado? Sem o S. Então eu acho que tipo no segundo filme eles já começaram a querer padronizar, tá ligado? Mas na série animada isso ainda demorou um tempo ainda até acontecer, saca? Porque eu achei peculiar isso. É, hoje em dia não, eles... demora até hoje. Essas dublagens assim demora, tipo, acho que até hoje acontecem umas inconsistências de... Pô, a gente já ouviu, tipo planta, tipo grama, tipo vegetal, erva, né? Tipo vegetal. Mano, só nisso já tem um monte, assim. Tipo solo, né? Exatamente. Tipo solo, tipo vegetal, terra, veneno. Tipo chão é foda. Eu acho que isso eu não ouvi, não, mas tá beleza. Mas eu não duvidaria. É. Se eu não me engano, tá ligado, eu posso estar falando merda só pra ser sensacionalista. Não, mas acontece uns negócios meio bizarros mesmo. Tipo, por exemplo, tem o... Eu tava vendo, revendo os... Tipo psicótico, tipo internet, tá ligado? Tipo psicopata. Tem, Eu vi hoje os episódios da Liga, né? Porque eu queria só rever os episódios da Liga, porque eu não tinha assistido, né? E aí tem um episódio que ele conhece o Richie, né? Que é... Acho que é um episódio que ele conhece o Richie, é. Que eles entram na van e tal, né? Tem que salvar os Pokémon lá e tal. E aí eu achei muito peculiar que, tipo, ele mandou, soltou o Bulbasauro e falou assim, Bulbasauro, agarrar. E aí o Bulbasauro dá uma cabeçada na parede, tá ligado? What? O que, que é? O que, que tá acontecendo aqui? Não entendi. tem uns nomes, alguns nomes específicos que são bem estranhos, velho. Growlithe. Sanchuru, né? O que a gente falou aqui. O bom e velho Sanchuru. Sanchuru! Ai, caralho. Sanchuru é um clássico. Acho que o Sanchuru era mais clássico. Ah, é sem falar quando, sei lá, aparece algum Pokémon e os caras falam errado, né? O nome do Pokémon que tá aparecendo. Tipo, fala outra espécie, que nem você falou. Tipo, acho que foi num desses esses episódios que eu assisti hoje e apareceu uns Pidgeys. E aí o Yumiol fala assim, nossa, Pidgeots, tá ligado? Tipo, não, velho, não são Pidgeots. Larga de ser. Você tem demência, mano? Qual que é o seu problema, tá ligado? No filme do Domingo. Pode crer. Aparece um. Aparece o Scyther. Eu não lembro aparece qual o Scyther. Que aparece na tela, mas eles falam Alakazam. Eles chamam de Alakazam, a equipe Rocket chama de Alakazam. Nossa, é muito burro, mano. Sim, mano, isso é horrível. Nesse mesmo filme, o treinador chama o Pidgeot dele de Pidgeotto e eu fiquei tipo, velho. Mas você vai saber, tá meio crescido, esse é o nickname do Pidgeot. Você deixa de speech pra ele? Você também não sabe. Não, certamente não. Aliás, falando do Rich, eu acho que é a primeira vez que aconteceu no anime de alguém dar nicknames pros Pokémon, né? Tipo, eu não lembro de ter visto isso no, na série inteira, mas o Spark, exato, o Zippo, né, que é o Charmander. Spark. Shoshotter. Não tinha o Shoshocker? Shoshocker. Tem pode no ter, primeiro verdade, filme, no filme acontece esse rolê. O Brutaroot, é verdade, que é no filme rola isso mesmo, do, tinha esquecido do filme. Mas na série mesmo, acho que só nesse rolê. Brutus Lenhador. Podia colocar de Brutus, né? É, na série não. É, na série não tinha costume. Oh. Uma coisa que a série podia ter feito boa era... Beleza, é da hora. Mas fazer uma equipe Pocket consistente. Porque uma coisa que não cai, não entra na minha cabeça, é... Se for levar a lógica dos jogos... A equipe Rocket desmorona de vez em Johto. Só que a equipe Rocket tá então, aí no mas isso acontece, do Ash, mas até faz aluno, sentido cara. Até, né? Porque tipo, o Ash nunca derrotou o Giovanni, né? Ele nunca desbancou, nunca. Sim. É, exatamente, a gente nunca viu o Ash derrotando a equipe Rocket e por consequência, o Gold do anime nunca. O Jimmy, né, no caso. Ele nunca derrotou os comandantes da equipe Rocket, porque eles nunca apareceram, nunca foi necessário, né? Eles tentarem chamar de novo o Giovanni. É. Exato. E tipo, uma coisa que não. Que é surpreendente é a paciência dele, né? Porque aí. Ô, mano, eu me pergunto por que, tipo, hoje, mano, os caras são muito burros, né, mano? Porque assim, todo episódio, a equipe Rocket tenta pegar o Pikachu, certo? E todo episódio, a equipe Rocket faz uma emboscada, sim, de alguma forma pra pegar o Pikachu. Então por que eles não fazem uma emboscada com a polícia, tá ligado? Pra pegar a equipe Rocket e prender eles de uma vez e acabar com esse problema. Se todo dia acontece isso, mano, eu chego uma hora que, pô, daqui uma meia, tá na hora já, né? Tá na hora deles aparecer. Só chamar a polícia, ué. Não, outro ponto, sim. O James, ele é rico. Esse passa e eles têm que ficar trampando. Os caras passam fome, tá ligado, mano. Pra poder arrumar. É, eles passam fome. Os caras passam fome. Ah, mas convenhamos, velho. A equipe Rocket tem cada ideia legal de empreendimento que de vez em quando eu fico pensando, pô, por que eles estão sempre perdendo tempo tentando roubar o Pikachu quando eles têm várias ideias legais? O momento de redenção deles foi na liga. O momento de redenção deles foi na liga. Trampando. Eles estavam, né, lá vendendo cachorro-quente e insígnia falsa. Cachorro quente, insígnia falsa, tampinha de garrafa, aquela coleção do James, aquele episódio dos estilistas de Pokémon, velho. É mó vacilo, quanta mano. Ideia boa, ele joga no lixo. Oi, mas é da hora, a equipe Rocket tem um episódio, acho que é na Liga Laranja, né, que tem um episódio que tem o Meow lá, que o Meow ele cai na ilha lá e a galera acha que ele é Deus, tá ligado? Que é o Meow da lenda lá e tal, que mesmo. Tinha dado P&D pra galera e aí ele não conseguia dar porque não tinha o golpe. E aí a equipe Rocket ajuda ele, né? Tipo, o Jesse James ajuda com a com a tampinha da garrafa e tal. E aí ele abandona, pô, mó da hora, mano, mó bonitinho, tá ligado? São os vilões que são bonzinhos, né? Sim. Eu lembro que nesse episódio eles chamavam o dia do pagamento de outro nome. Não era dia do pagamento nem payday, tipo... Era outro nome e eu não me lembro qual que era, velho. Meu Deus não, céu. Então, fiquei, não, tipo, teve... No começo do episódio eles chamam de dia do pagamento. Mesada. Mas depois eles chamam de outra coisa. Eu não entendo também. Aí entra na consistência que a gente falou. Né? Mas isso também é foda, porque tipo, nos anos... Há 20 anos atrás a galera não... Eles não pensavam em fazer essa coisa mais coisa, né? Tipo, não tinha uma localização pra cá ainda, né? Muita coisa tinha, era literalmente desconexa mesmo. Mas é interessante, é engraçado ver, né? Essas coisas acontecendo. Tanto que era muito comum você ouvir o áudio americano no meio de alguma coisa ou outra. Por exemplo, o Ash ele toma o áudio, né? Isso acontece até hoje em dublagem. Eu fiz um curso de dublagem uma vez, né? Antes de sair de São Paulo. E os caras, eles falaram isso, que tipo... É comum isso acontecer, porque tipo... Sei lá. Acho que economizar, sei lá. Ou não fazer, tipo... Porque é um trechinho bem pequeno, enfim. Às vezes nem tem muito. Mas é comum isso acontecer, né? Agora... Uma coisa que eu, em particular, curto, e eu, isso é porque eu sou desses, né? Mas eu gosto muito de ver as adaptações das músicas dos jogos no anime, tá ligado? Mas ao mesmo tempo isso me incomoda em alguns momentos, porque tipo, sei lá, vamos supor, a música de Champion, de Kanto, que não tem quase nada a ver com a música de Champion de verdade, né? Tipo, dos jogos. Mas ela é parecida, pelo menos. Ela toca em lugares tensos, né? Porque é uma música mais tensa. Então eles não usam contra um Champion, por exemplo. Sim. Eles usam em momentos diferentes. Então, tipo, é muito comum ver a música de Trainer com um Pokémon selvagem e uma música de Wild ou de, sei lá, outra coisa com um Trainer, tá ligado? Isso me incomoda um pouco, mas eu acho muito legal ver assim, mesmo assim. Uma coisa que é interessante é que a maneira que eles lutam lá pra chegar pra virar um champion é muito diferente. Por exemplo, você tem as batalhas de chaves de 16 pessoas e o cara que ficar em primeiro luta contra a Elite 4 e o campeão. É um puta rolê. É um, então puta, é um puta rolê pra você. Não basta você ganhar a liga, né? Tipo, a liga é um torneio, né? Não basta você ganhar a liga, né? Mas é da hora, é interessante. É. O que é muito... eu acho que eu vi em algum grupo comentando alguma coisa relacionada à liga esses dias atrás e eu nem lembro se eu respondi lá, mas tipo, eu pensei pelo menos, né? Que a liga no anime, ela, do jeito que ela é no anime, ela é muito mais lógica. Porque tipo, principalmente pra parte de adaptação, né, ao mundo real e tal, porque... eles não descartam que exista os Champions e que exista as Elite Four e tudo mais que você possa batalhar com eles. Mas é que a escala de força e de poder, né, de técnica é tão grande que tipo, não adianta você passar pela galerinha e pegar as insígnias e lutar com os caras. Você, tipo, ter um evento anual que é tipo um torneião que chama Liga Pokémon faz muito mais sentido realmente, tá ligado? Que é como se fosse uma liga mesmo, né? Um torneião da hora. E você comentou comentou e você comparou com Copa do Mundo. É uma boa ilustração, uma boa forma de... Desse rolezinho aí. É da hora. Tanto que o boneco Ash tem é porque ele ganhou num evento desse. Esse rolê mesmo. Sim. Boné da Copa. Boné da Copa. Ai, pode crer. Ficou 1996. A assinatura, tá com a assinatura do. Mais da hora. Tem a assinatura do Ronaldinho Gaúcho no Google. Sacanagem. Seria um bom rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho. Isso aí. O da hora é que ele quase morre pra salvar o boné, aí não dá. É, mó filho da puta, né, mano? Duas regiões ele troca, tá ligado? Né, filho da puta? Não, tem um episódio. Enche o saco por causa desse boné e depois larga o boné, desgraça. Ele toma uma sova do Mankey. Que depois é. Ele por causa do boné. Ah, mas é que até aí dá pra entender, tá ligado? Tipo, ele trocou, mas ele, pô, assim, no, acho que no final de Canto, não lembro se é no final de Canto ou das Ligas Laranja, que eles comentam que o demorou um ano e pouco pra ele passar da região. É, se Johto leva mais ou menos a mesma coisa, já foram 2 anos e meio, 3 anos aí, com o mesmo boné, tá ligado? Tipo, porra, deve tá surrado, né? faz sentido trocar, mesmo que seja um bagulho raro, tá ligado? É, convenhamos, depois de tudo que eles passaram, ficar com o mesmo boné, caindo aos pedaços ali, é meio tenso, né, gente? O tanto de vezes que ele não tomou choque, ele chuva, e... não tomou lama. Choque, não caiu num rio, não já tomou cheiro de Pokémon. Imagina o cheiro desse boné. Lama. Não sei se esse boné foi lá. Acho que a Mandash jogou fora o boné depois. Ou deu pro Pikachu, no caso, por isso que apareceu os Pikachu com o bonézinho. Uma coisa que eu acho da hora é essas interações. É, pode crer, que, né? Que a mãe ela é mó hora, né? O negócio. Ela fica moscando lá. É, e ela consegue o Mr. Mime e tudo mais. O Brock, quando ele volta pra canto, ele fica pode competindo crer, né? Com o bicho. Quem sabe que limpa a casa melhor. Pra ver quem é que limpa a casa mais rápido. Exatamente. Ai, cara. Melhor dono de casa. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu vou tocar uma musiquinha aqui. E aí a gente já volta pra continuar o assunto. Que eu quero comentar sobre a Liga na sequência. Porque a Liga eu acho que compensa um bloco à parte. Pra gente dar uma... Tanto essa quanto a Laranja. Porque eu não assisti a Liga Laranja. Eu não tive tempo de assistir a Liga Laranja. Nem reassisti ela. Hoje. Então eu... A gente vai ver esse rolê. Mas antes eu vou tocar uma musiquinha. Pra galera. E... Logo mais a gente volta, beleza? Thank you. Bom, e voltamos aqui para falar mais dos rolezinhos. É só fazer um comentário sobre o Poké Rap que tocou agora há pouco. Talvez os participantes não tenham ouvido 100%. E eu também não ouvi direito, mas como eu peguei a música, eu percebi uma coisa bem peculiar nessa música, nessa versão do Poké Rap, que é a versão original do... que vinha naquele CDzinho, tá ligado? Com um monte de música em português da época do anime aqui no Brasil. Uhum. E essa versão do Poké Rap é diferente da versão que toca nos episódios, que tocava nos episódios que tava passando na Twitch. Porque nessa versão do Poké Rap, o cantor, ele fala os nomes dos Pokémon, que na versão da Twitch eles trocaram pro inglês. Porque eu não sei, mas nessa versão aqui ele canta em português, ele fala o nome dos Pokémon também. Que é bem peculiar, enfim. O estranho é que assim, quando eu tava rolando o arco de canto na Twitch, tinha momentos que ficava em português a música inteira. E tinha episódios que a música tava em inglês. Mas é interessante, é interessante. Então era bem... Agora. Ali. Oi? É verdade. Bilingue, exatamente. Head and Shoulders, bilingue. Agora, eu queria fazer um comentário aqui sobre a liga, porque eu assisti hoje, né? Eu tô com um pouco mais fresco na memória do que o resto, né? Que passou algumas semanas atrás. E eu já achava isso, e eu reassistindo eu confirmo essa minha teoria, tá ligado? Própria. Eu mesmo tô confirmando a minha teoria, né? Mas enfim. É o ápice do ápice, tá ligado? E talvez... Talvez ele só... Tipo, beleza, óbvio, né? Que é final da temporada, né? Essas coisas e tal, torneio e tal. Mas ele é um ápice no sentido de desenvolvimento de personagem, tá ligado? Porque, primeiro que a gente comentou aqui, o Gary perde a liga, né? E isso, além de abalar o Gary, porque ele reflete isso em Johto, né? Depois, né? Mas isso abala o Ash também. Porque se o Gary é melhor que ele... Ele fica, porra, né? Dá aquela apertada, né? No Forever. E aí tem o Rich, né? Que o Rich é tenso. Porque, assim... o Rich é um clone do Ash, na prática, né? Ele é mais pro... Talvez, assim, se a gente quiser comparar... Talvez ele fosse mais próximo do Red, tá ligado? Porque é um pouco mais centrado. É um pouco mais experiente e tal. E aí... É tudo que o Ash não é, exatamente. E tem todo esse lance da construção da amizadezinha deles no começo e tal, os gostos que eles têm em comum com Pokémon e tal, todas essas coisinhas que talvez hoje em dia o pessoal reclame e chame de Friendly Rival, tá ligado? Que é as coisas que acontecem nas últimas gerações, que pro Ash é mais saudável, porque, tipo, nesse meio tempo, o Ash, ele parece estar mais empolgado do que, sei lá, quando o Gary tava tentando incentivar ele, tá ligado? Então, é engraçado parar pra pensar nesse sentido, que hoje em dia os caras estão fazendo uns rivais mais próximos ao Rich do que os caras fizeram na época ao Gary, né? Enfim. Tinha um cara de Sinnoh, não era? É que o Paul, só que o Paul era um pouco diferente em relação, assim, ele era diferente do Gary, né? E o Paul era mais Silver, né? Tipo, é o cara que é filha. É o cara que é cuzão com os Pokémon, tá ligado? Ele não é cuzão com alguém. É. Com uma pessoa, tá ligado? Ele não é arrogante, ele tá só sendo babaca. Ele é com tá todo ligado? Mundo. E. Mas é uma curva fora da reta, até. Tipo, se a gente for parar, porque. Pra pensar, porque em Hoenn também tem uma galerinha mais de boa. Em Unova também tem uma galera mais tranquila. Enfim. Agora. Sinceramente, eu preferi eu gosto dessa evolução do Gary. Não, o Gary, pra Gary comédia, ele é mais da hora, mano. Pra tirar, né? Porque o Gary com o carro é muito da hora, né, mano? Mas o Gary, acho que depois ele continua usando, não usa? Ou não, ele abandona depois de canto os carros. Eu acho que ele abandona, pra pensar. Eu não sei. Acho que ele vendeu o carro pra continuar. É porque depois tem o arco da Liga Johto, né? E depois da Liga Johto rola uns negócios lá. Que aí depois, quando a gente for fazer o cast da Liga Johto, a gente comenta aqui. Mas aí, enfim, eu não lembro se na Liga Johto ele tá mais ainda tá meio arrogantinho dos carros com as minas, ou se ele já tá mais de boa. Eu acho que ele já tá mais de boa mesmo, né? Não, ele não tá. Não, ele vai andando pelos lugares, vai pesquisando, ele realmente... Sim, sim, ele se esforça. A humildade bate. Ficou e um pouquinho mais ou menos o que acontece com... que a voz dele é muito escura. A voz dele já... No caso, isso acontece um pouco com o Green também, né? Num certo nível. A diferença é que o Gary aqui não perde pro Ash, porque ele perde antes, né, de batalhar com o Ash. O que é até mais triste, né, se a gente for parar pra pensar. Que o Ash passa pra frente e ele não né? É como se o Ash tivesse ganhado dele, mas não ganhou na prática, né? Enfim. Só que eu acho que a derrota do Ash pro Rich é bem mais pesada, tá ligado? Tipo, no sentido assim de desenvolvimento de personagem. Porque, que nem a gente falou aqui na zoeira, mas na prática é, tipo, o Ash perdeu pra ele mesmo, tá ligado? Só que uma versão mais da hora dele, tá ligado? Uma versão melhor do Ash. Um Ash 2.0, tá ligado? Não, e não bastando isso, ele perdeu pra uma versão 2.0. Exatamente, o que é mais triste ainda. 2.0 perdeu no seguinte. E tudo bem que, tipo, no episódio que o Ash perde, ele tem um desfalque ali, né? Porque ele tava tretando com a equipe Rocket, então beleza, ele podia estar cansado, os Pokémon dele podia estar mais cansado também. Só que quem foi cuzão foi o Charizard, né? Tipo, Charizard, que não quis obedecer e tal. Não, na real, o Ash não é... Não, não é que não conseguiu obedecer, o Ash que foi trouxa de evoluir o Pokémon antes de pegar uma insígnia pra poder ter level, pra poder treinar. Porque, tipo, na verdade, não é que o Charizard é trouxa, né? É que o Ash é ruim como treinador, então ele não obedece ele por causa disso, né? E o Ash, ele sabe disso, porque ele fala isso antes de colocar o Charizard, tá ligado? Ele fala assim, putz, mano, eu não sei se é a melhor coisa, tá ligado? Mas vai, vamos lá, vamos arriscar. E, tipo, ele não tava preparado pra liga, né? Na verdade, é meio que essa, né? Tipo, ele ainda tinha muita coisa pra aprender. É, então, ele não treinou direito pra liga e tal. Ele nem treinou direito pra liga. Pra ser ele, não ele mal treinou pros Acho líderes, que ele não né? Treinou direito. Mas, enfim. Ele só ganhou as ligas então, laranja porque, né, não envolveu batalha Pokémon. Só que, parando, assim, pra pensar também, essa batalha contra o Rich, que ele perde, tipo... Eu não lembro qual a frequência de derrotas que o Ash tem no anime, tá ligado? Na primeira temporada. Mas essa é a primeira grande derrota dele, tá ligado? Tipo, num evento, tá ligado? Num negócio assim. Eu acho que ele até perde pra algum líder, tipo, pra Sabrina, tá ligado? No começo. Mas, no geral, ele sempre vence, né? Tipo, entra o poder do protagonismo e o Ash vence de alguma forma. Ganhando as insígnias de... Oi. Não, se for pra pensar, ele perdeu pro... Ele perde pro Brock no começo, é verdade. Perdeu pro Brock, perdeu pra Eric, eu acho. Não, ele não perde pra Misty. Eu não sei se ele perde pra Misty. Se pra eu Misty, não me engano, ele... Não, então, é que eles estavam batalhando, mas aí a equipe Rocket invade o ginásio. E aí eles param, tá ligado? Ele não chega... Quer dizer, ele pode ter perdido pra Misty antes, lembro agora, mas no ginásio, pelo menos, ela não perdeu pra ela. Na verdade, ele tava indo na vantagem contra ela, porque ele tava, né, com a porra do Pikachu, né? Mas enfim. Mas de questão de grande derrota, porque assim, apesar dos pesares, essas derrotas são pequenas. E o Ash, ele acaba ganhando de outras formas, né? Tipo, ele não consegue ganhar das insígnias, mas ele vai conseguindo de outras formas. E ali não tinha pra onde ele correr, né? Ou ele ganhava ou ele perdia, né? Tipo, um a um ali já era. Não tinha um botão de run, né? Tipo, there's no não, running não tinha from um botão a trainer de run, battle, né? E aí... Só que isso aí, tipo, isso que é curioso, porque a gente traçou bastante paralelos aqui com o mundo real, né? Tipo, coisas que o anime tem de coerente com o nosso mundo real, porque essa é a premissa dele, né? E na prática, o torneio é assim, né? Tipo, as pessoas que vão pra um torneio, elas precisam se esforçar muito, né? E pra chegar perto do topo, né? Precisa, tipo, se esforçar mais e mais e mais. E muito tempo dedicado, experiência acumulada, tal. Tipo, eu duvido muito que, por exemplo, se a gente participasse do Mundial de Pokémon hoje, tipo, sei lá, treinar um pouquinho e participar, a gente não chegaria nem no top 16, tá ligado? Talvez nem no top 32. Não chegaria não, velho. Com seus earthquakes você não chegava não. Sem maldade, tipo, olhando na prática, tá ligado? Não chegava, saca? Não, por causa de... Se eu tivesse saco... Então, mas é exatamente, tá ligado? É exatamente nesse sentido, a gente não tem esse perfil, mas eu né? Não tenho essa... Talvez por isso que o Ash perca tanto também as ligas, né? Mas enfim, talvez ele não tenha o perfil de, tipo, mestre Pokémon de batalhas, tá ligado? Talvez ele pudesse ser outra coisa, né? Enfim. Aliás, curiosidade, né? Tipo, Ash, se eu não me engano, é um nome de uma árvore também. Então, tipo, seria muito legal se no final do anime o Ash virasse um professor também, tá ligado? Enfim. Tipo... professor do Ki. Ah, até porque, querendo ou não, ele tem muito esse lance da mesmo estilo do Hulk, né? De ver a... Sim, exatamente. Tipo, o Gary, ele segue esse caminho também, né? De estudar, né? E tal. E, tipo, seria muito legal se no final da... Assim, nunca vai acontecer isso, porque nunca vai acabar essa merda. Mas seria legal, tipo, num final de uma versão do anime finalizada, que o Ash, ele vira um estudioso, tá ligado? Tipo, pra... Ao invés de ficar nas batalhas em si, né? Não, querendo ou não, o do... Sim, o do Gary seria mais voltado pra evolução. E. Sim, muito louco isso. É. E no final, tipo, esse rolê do Ash perder a liga, pra mim ele não se torna algo ruim. Porque no fim das contas ele não é só um plot device, tá ligado? Porque o anime continue. É também, né? Tipo, o Ash não ganhar uma liga, porque ele vai ser o melhor dali. E talvez ele acomodasse, enfim, não sei. Mas não é só esse plot device pra que ele continue indo, né? Mas é pra, tipo, pra você ver aqui, tipo, ah, beleza. É um torneio e, tipo, beleza, né? Cê, tem gente que ganha, tem gente que perde. E aí a criançada aprende, né? De algum jeito ou de outro. Que, tipo, se você perder, bola pra frente, né? Tipo, bora seguir aí, continuar. Vamos pra outra, vamos testar, vamos participar de novo até ganhar, etc e tal. Até porque isso acontece com o Ash de uma certa forma. Não necessariamente da Liga Laranja, né? Mas eu acho que... Qual que é a liga que acontece isso? Eu não lembro qual a ordem das ligas, mas, tipo, ele... Na Liga XY ele chegou na final, né? Tipo, já é alguma coisa, né? Tipo, depois de vários anos aí treinando, ele já chegou na final. Ele não ganhou a final. É por motivos de roteiro. Assim como ele também quase... Por motivos de protagonismo. Aliás, por motivos de... por motivos de protagonismo do oponente, né? Quando rolar o Ash Next Generation... Aconteceu alguma coisa na Liga Sinnoh, tá ligado? Tipo, veio alguém que precisava derrotar ele. É só um plot device pra que ele perca, né? Tipo, ele precisa perder, né? Pra que o anime continue. Mas não é só isso, né? É uma mensagenzinha interessante aí que tá por trás. Pra criançada japonesa aí aprender os rolês. E a gente também, né? As crianças americanas e ocidental. O da hora é que a gente fala que o Gary era cuzão, mas você chega em Johto, quando eles se reencontram, o Gary tá tipo, tranquilão e o Ash, não, eu sou melhor que você, eu fiquei entre os quatro primeiros, alguma coisa assim, né? Aí o Gary, não, isso é passado, agora eu tô muito mais forte, bora pro pau. Qual temporada você tá? Aí o Ash são uma sova, cara, uma sova. Pior, eu lembro que na época que o Ash enfrentou de novo o Gary foi quando ele queria ir pra Sinnoh. Aí o Gary foi lá e tacou no Electivire, tipo, maluco lá, e eu fiquei tipo, meu Deus. É, isso acontece. Agora... Isso foi spoiler pra mim, porque eu não sabia não. Agora já era. Desculpa. Isso acontece no Você final não de tudo. Frontier, né? Que ele vai pra... Antes de ele conhecer Sinnoh, né? É assim que ele conhece, sobe sobre isso. A região de Sinnoh, né? Ah, porque o cara ir pra Sinnoh, porque não sei o que, o Gary chega lá e diz, ah, mas você não tá preparado, não sei o que, toma ele que te vai na tua cara. Eu vou pegar o comentário aqui do chat, porque ele é muito pertinente. Essa que ele chegou na final ensinou que não importa o quanto você tenha. É exatamente isso. Sempre tem um fusão que vai acabar. Sempre vai ter um japonês miserável. Mas isso não é pra vida? Sacanagem. Mas mano, acontece. Né? E é da hora. Na verdade, pra mim faz muito sentido, tipo, vamos supor... Aliás, no sentido que, assim, o Ash, ele tem... É, todo mundo lá é japonês. Tipo, o Ash é uma criança, né, mano? Tipo, por mais que, sei lá, passe anos e ele não faça 11 anos, tem o rolê dele ser uma criança ainda, né? Tipo, indiferentemente de quanto tempo passa ou não. Quando anunciaram a nova temporada lá... Então, é tipo, uns bagulho nada a ver. O que é estranho, porque não, eu acho que é em Hoenn ou Sinnoh que eles aparecem de novo, eles tão, parecem ser um pouco mais velhos. Né? Nesse ponto o anime dá umas comidas de branho mesmo, feroz. Mas o que eu queria... Falei. Uma coisa que nunca me... Não, o que eu ia comentar é que, tipo, no, o, apesar do... Não, fala aí primeiro. Nossa, eu até esqueci o que eu ia falar agora. Sem maldade, eu ia falar, não, eu pensei em outro negócio e eu esqueci. Uma coisa que nunca me caiu a ficha é que eles são tudo crianças de 10 anos. Até perguntei pro Cross ontem, se não me engano, amor. Era. O pessoal sair pra jornada Pokémon com 10 anos ou se eu era com 13? Eu achava que era com 13, tipo, aí me falou que é 10. Eu fiquei tipo, velho, o que essas crianças estão fazendo no mundo? Na minha época, com 10 anos, eu só brincava no pátio do apartamento onde eu morava, tá velho. Não sei pra onde. Olha, eu ia falar... Pulando. Então, era o PlayStation. Cadê a mãe? Não, a visão de mundo era quatro paredes. O que eu ia comentar era relacionado a esse negócio da idade também, tipo... o quão absurdo seria uma criança de 10 anos ganhar uma liga mundial, tá ligado? Tipo, ou regional, pelo menos. De tipo, todo mundo que é... Que vai, viaja, tá ligado? Tipo, só vai o top do top lá pra liga. E aí uma criança de 10 anos que recém começou a jornada ganhar, tipo, talvez precisasse de pelo menos mais umas 20 temporadas pra ele começar literalmente a ganhar torneios, tá ligado? Que é meio curioso. Não, porque querendo ou não, tem cara no anime que tem, deve ter, sei lá, 40 anos e os caras tão apanhando pro Ash. Ele tá no lucro ainda, é verdade? Então, querendo ou não, o moleque tá no lucro. Prodígio, né? Tem umas criançadas aí que é japonês, né? A gente já falou dos posts japoneses aí, né? É. Mas se for pegar essa lógica mesmo nos jogos. É, nos próprios jogos já... é meio absurdo, né? Que eles falam assim, já nossa, é, uma criança, já é absurdo, tal. Né? Uau, crianças. Porra, você tá lá jogando em Hoenn, tá lá o Ground, o Kyogre no maior pau, aí você vai lá, não. Capturei aqui. É, então, exatamente. Uma criança de 10 anos capturando um lendário que quase tornou o mundo. Aí logo em seguida você usa ele pra derrotar o. Que é de gelo, né? Diga-se de passagem. Mas ele usa um. Água, se não me engano. Não usa? O Wallace é. Gelo, não é? Mas é gelo também. Water Ice. É. É. É, ele tem um pouco de gelo, né? Mas tá principalmente ele água. É mais água, né? Eu viajei. Enfim. Mas a gelo é a Glacia, né? Lá na Elite Four. Enfim. É bizarro, né? Aliás, em Rubi e Safira tem o rolê deles não quererem explicar os planos deles, né? Tipo, porque você é uma criança também. Tem uns negócios desses, né? O Giovanni também fala que você é uma criança e tal. Ele fica meio perplexo, né? Tipo assim, como assim a criança chegou aqui? Uma criança de 10 anos chegou aqui. Você tá louco, mano? Você é garoto. Exatamente. Bota criança. E até a equipe Rocket fala, né? Porque eles chamam eles de pirralhos, né? Tipo, eles têm noção, né? Que eles são crianças. E meu plano teria dado certo se não fossem esses pirralhos enxeridos. E esse rato elétrico aí. Por muito tempo ficava aquela dúvida da idade da equipe Rocket, porque rolou um erro no Bulbapedia por um tempo, né? É que colocava lá como 15. Ah, eu acho que sim. Porque só não que faz é sentido 20. Eles serem muito novos também, a equipe Rocket. Por mais que eles sejam retardados, né? Por mais que eles tenham idade de cabeça, tipo, idade mental de 15 anos, eles realmente não, né? não parecem fisicamente com crianças. Sim. Deixa eu ver o que mais. Pô, eu falei da Liga. A Liga Laranja é um problema porque eu não assisti a Liga Laranja. Vocês lembram mais coisas da Liga Laranja aí? Do final da Liga Laranja, principalmente. Ah, eu lembro. Eu lembro o lance dele ter. Da professora Ivy. Né? Que, tipo, o Ash ele meio que faz a mesma coisa com os Pokémon, só que faz com os. É, pode crer, né? Deixou o Brock treinando com a professora Ivy. É. Ah, mas é. É, o Brock não aguentou. Mas é curioso, né? Tipo, aliás, a Liga Laranja ela troca o Brock, né, pelo Tracy. E o Tracy é desenheiro, né? Desenheiro, muito maroto. Tem a Lapras, né, que entra no time também. É nesse. Qual que é o arco? É nesse arco que o Squirtle vaza da equipe dele em algum momento? Eu lembro vagamente dele. É Joto? Ele vaza, só que em Joto, cara. Faz uns freelancers de bombeiro. Pra ser bombeiro. Tá certo, confundi. Não, ele era arroaceiro. Quando eles viraram bombeiros, ele vazou. Voltou. É verdade. Eles foram virar bombeiro de bombeiro. É verdade, é verdade. Bom, a Liga Laranja, ela tem o... Funcionava diferente, né? Dos ginásios e tal. Era os... Era basicamente era a Lola da vida, de a Lola, né? Tem até um episódio que eu vi a galera comentando e eu nem sabia, mas eu fui ver depois. Só que agora eu não lembro se é de Joto. Não, acho que é da Liga Laranja mesmo. Que tem o Pikachu surfista lá, de olho claro, tá ligado? De olho azul. É da Liga Laranja. E o nome do episódio é alguma coisa... Era da Liga, sei lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pikahuna. E Kahuna é um título de dos malucos de... Aliás, que é do Havaí também, né? Mas a galera de Alola usa esse título também. Então é interessante, Galo, né? Tipo, ele é surfista e tal. E o Pikachu ganhou uma evolução de Alola, né? Em Alola. Exatamente, eles estavam planejando Alola. Aquele lá já era o spoiler do já. Pikachu de Alola, gente. É, só pode tá assistindo o anime pra pegar a ideia lá. Mas eu acho da hora, tá ligado? Esse, como funciona os ginásios em Alola, que não é só aliás, em Alola, né? Nas Ilhas Laranja, que não são só as batalhas e tal. Que tem umas skills diferentes e tal. Eu acho só que foi meio mal distribuído ali os episódios e tal, porque é bem curtinho, né? Não é muito longa a segunda temporada. Foram só 4, né? Ginásios. Não, eram quatro. Eram quatro insígnias, né? Se tinha 5 ginásios, aí eu já não lembro. Mas eram 4 insígnias das Ilhas Laranja. Só que eu não lembro do final, eu não lembro da liga em si, a laranja. Eu lembro que o Ash ganha do Dragonite lá do maluco. Só que eu não lembro como que acontece isso. É, tem a corrida de surf ele com Lapras. Ele ganha na corrida de surf com Lapras. A mina usa o Blastoise. É, o Lapras é provisório. No caso, o Lapras ele é meio que provisório, né? O Lapras ele meio que devolve ou dá release depois, que é pra ficar com a família. É. Que é justo. É que nem ele fez com o Haunter, né? O Haunter ele pegou emprestado ali, né? Tipo, a Lapras ele capturou por um tempo, né? Só. Que é triste mesmo, porque seria da hora ter uma Lapras lá na equipe dele. Isso é interessante. E o. Isso foi curioso, eu não lembro. Ah, eu lembrei agora por quê. Teve um episódio da Lorelei que eles baniram na Twitch, né? Que eles não passaram, por causa que tem a Jinx, né? Esse episódio era da hora. Ah, velho, eu tava esperando tanto pra aquele episódio que me deu. Era perto do Natal. Tinha uns. Eu não lembro o que acontecia, Natal, não, né? Tinha esse episódio que eles não passaram. Por causa da Jinx. Mas acho que esse foi um dos últimos banidos também. Acho que é o próximo que vai ser, que é banido mesmo, que tipo, não veio procedente por tretas do gênero, era do. De Sun e Moon. Então vai demorar muito pra eles não passarem episódio. Assim, só se for aqueles, tipo. Que já não veio pra cá, que é tipo. É. Episódio de compilação, tá ligado? Tipo, ah, o que aconteceu até agora, tá ligado? Tipo, esses episódios rolam no Japão e pra cá não vem, tá ligado? Mas é que foi banido, né? Que os caras falaram, pô, pra quê, né? Pelo menos alguma coisa na cabeça, né? Ih. Sim. Mas você. Fala aí. O da hora, Dani, é que tinha umas coisas que eram muito absurdas de desconexo, sabe? É, aquela ver, ilha dos Blastoise. É, o próprio Jigglypuff também, né, mano? Coisa assim. A equipe Rocket mesmo. Assim. É muito dano. O bicho tá. O legal é que, tipo, tem alguns episódios que nem no começo mesmo eu falei que eles mostram um pouco do como é que é esse mundo Pokémon de fato, por exemplo. Só que de certa forma eles banalizam um pouco, porque no começo fala, ó. Sim. Tem os starters, que são difíceis de encontrar. É, pode ver, tipo o episódio dos Bulbasauro lá. Aparece uma floresta, tá ligado? Os Bulbasauro lá. Esses bichos. Pikachu parece de Rock também. Pikachu também. O próprio episódio dos Squirtles, né? Pareceu uma gangue, tá ligado? Caraca, Ou a própria ilha do Blastoise lá que você comentou também, tava cheia de. Exato. Não lembro se era de Squirtle ou Wartortle, ou se os dois, né? Mas enfim. Tem uns assim que é bem incoerente mesmo. Sim. Tudo bem que depois até que. Assim, comparando com o resto, né? Tipo, que aparece a Rodo mesmo. Até que faz sentido, né? Eles serem mais raros. Considerados mais raros, pelo menos, né? Agora o. Ele ganha a Liga Laranja. A Liga Laranja é batalha mesmo ou é corridinha? Tipo, esses rolezinhos assim. É desafio, né? É corrida. Não, é desafiozinho. É desafio. que a última é... Ah, tá, consiste entendi. Nele entendi, fazer entendi. Um meio que o um triatlon, né? Ah, entendi. É por isso dessa que ele ganha. Né? É por isso que ele ganha, entendi. Sacanagem. É, é três partes. Sacanagem, ué. Mas enfim. Você falou em triatlon, me lembra daquela corrida lá ah, da... pode crer, né? Tem a do rancho. Com a Pônita. É, se vocês têm alguns episódios aquele que vocês episódio lembrem, é assim, bom. Que, tipo, marcou mais essas coisas. Tipo, que nem esse da Pônita, da Rapidash, né? Que evolui e vira Rapidash. O do Porygon. Teve uma galera morreu. O do Porygon porque eu causei um ataque epilético no Wii. Sacanagem. Por exemplo, tem o... Deixa eu ver, tô tentando lembrar algum episódio aqui que eu... Tem o primeiro episódio, que é muito bom, sim, claro, né? Obviamente. Tem o episódio da Butterfree, o episódio da Butterfree é triste também, né? Cheat. Dá pra... O do Pikachu, que o Ash queria deixar o Pikachu lá com os outros Pikachu, tipo... Não, velho! Porra, você vai largar teu inicial! O da hora é que tinha um mini crer. Pikachu. Só que não existia Pichu na época, tá ligado? Exato! Eu disse pro Cross, deve ser o Pichu que recém evoluiu pra Pikachu e por isso que ele é pequenininho, então, ele é mini-mini. Deixa eu ver qual outro episódio que tem que é interessante assim. Pô, tá difícil, né? Tem um que é dos... Que é do... É, então... Tem, é que dá pra lembrar mais pra do filme mesmo e até algumas coisas de Johto também filme, que salta mais na mente. Mas, por exemplo, eu... É porque, querendo ou não, tem uma diferença melhorada, muito grande de qualidade. Eu lembro, de um episódio na... Aliás, tem um episódio da Liga Laranja que tem os Nidorino lá, tá ligado? O Nidoran e a Nidorina, né? Tipo, Romeo e Julieta. Nidoran, os Nidoran macho e a fêmea, né? Que depois evoluem, né? Ah, sim, que episódio legal. Tem o... Eu gosto muito do... Ah, pode crer, né? Da Ilha Rosa. O episódio da Ilha Rosa. Come as frutas. Teve qual foi o episódio? Pokémon comiam frutinha e ficavam tudo rosa. Eles caem num lugar e eles acham que eles estão numa ilha cheia de Pokémon gigante, tá ligado? Só que é um parque de diversão, tá ligado? Isso é muito bom. Tem o dos Pokémon gigante mesmo, né? Que acho que já é Ilha Laranja também. Que é os Pokémon com as tatuagens de rena, tá ligado? Gigantão assim. Sim. Medonho. Que mais? Só absurdidades. Absurdidades. Episódio é absurdo. Mas é bom. Só absurdo. É bom. E o... Como é que é o nome? O Ash sendo zoado até umas horas, porque todo mundo zoou o Ash. Aliás, o Brock também, né? Porque o Brock, ele tem o rolê das enfermeiras, né? E é muito... Das enfermeiras. Nossa, e das policiais. Chegam, fica loucaço, quando né, eles mano? Chegam na área da liga lá, ele da liga louco, Pokémon, ele tilta. É de um monte de Joy Jenny. Ele tilta. É muito da hora, porque... De enfermeira, né? É, aparece a Jesse James vestido de... disfarçado de Joy Jenny, né? Sim, sim. Aí eles chegam no lugar, assim, é tipo, o maior lugar mal feito, tá ligado? Aí o próprio... É, tipo... Ele fala... Por que eu não, não tô babando por essa aí? Tipo, tem alguma coisa errada. Aí eu acho que ele fala, mano... Não, ele, o Brock, não ele fala assim, nossa, será que eu tive uma sobrecarga de Joyce Janis, tá ligado? Que ele pelo menos pensa assim, nossa, será que eu me esgotei, tá ligado? Mas é da hora. Teve outro episódio que eu acho muito legal, só que eu não sei se ainda é de canto. Que é o episódio em que a Jess encontra a Chance que virou Blissey. Aliás, eles introduzem. É da hora, da hora. Tem um episódio que eles introduzem, é né? Tipo, o Togepi também. Porque Deus. Aí já é encanto ainda, né? Mas... Quer dizer, acho que já é Ilhas Laranja, né? Ou não? Não lembro se é... Não, já é... É canto, não. Porque ela é o... Eu acho que tem um depois, eu assisti hoje os episódios e tava o Togepi lá. Então era canto ainda. Antes da Liga Laranja. Que eles introduzem o Togepi, né? Não tem outro bicho que aparece antes, né? Além do Togepi de jogo. Tem... E o Dolphin do filme, né? Dolphin do filme, né? Obviamente. Acho que... Não que eu me lembre. É, no filme dá pra entender. E ó, do Ho-Oh também, filme. Né? Ah, mas no filme dá pra entender, até. O da hora... O da hora é que, assim, tem um episódio lá que os Jiggles estão tentando impedir que os caras terminem de construir uma ponte. Eu não sei se esse é o mesmo uma episódio. Represa, eu acho. É uma represa, alguma coisa assim. E tipo, todos os pokémons sim, não sim. saem da Pokébola porque os pokémons já sabem qual é a treta, tá ligado? E os humanos que a gente tava. Sim, sim, sim. que merda é essa, sabe? Tipo, isso é muito da hora. Que é a preservação ali do mundo Pokémon, etc e tal. E tem um outro, que é uma... tem um outro, que tem umas cenas que é muito genial, que, por exemplo, tem uns Electrodes, tem umas coisas assim, e... Tem uma cena específica que o Togepi, ele usa metronome, só que é explosion. Pô, ele morreu, né, mano? Que triste. Explosion. Para pra pensar, já pensou assim. Eles olham pro lado assim, acham um braço do Togepi, acham o perna do outro lado. Como é que ele explodiu, né, mano? Aliás, tem o próprio episódio que a Ekans e o Koffing evoluem, né? Esse episódio é muito da hora também. Koffing evolui. É, então. Nossa, esse é o dos robôs, inclusive. Era do parque? Não, pô. Os robôs gigantes que eram do parque. Não, é muito da hora. Era, pô. Não era. Que tava o Koffing, o Ekans, o Charmander, o Bulbasaur, o Squirtle e o Pikachu. Mas eu lembro de ter visto, esse episódio, mas eu não lembro deles evoluindo, mano, nesse episódio. Aí eles se reencontram. Não, esse episódio é outro, porque, tipo, os Pokémon se unem. E os treinadores se unem nesse episódio. Mas nesse episódio do que eles evoluem, o Jesse e James estão junto com eles. Mas eles não conseguem fazer alguma coisa lá, que agora eu não lembro o que era. E eles ficam tristes e aí os Pokémon evoluem pra alegrar os caras e tal. Pra ficar mais forte e tal. Pra se tornar eu não lembro forte. Qual é... Nossa... É, já perde logo na primeira. E perde logo Bell, na mano. Primeira batalha dele. O James pega o Victor Bell, mano, mas puta que pariu, que da hora, mano, Victor Bell. É, pode crer. Era um. Nossa, mas é era muito um Ipimbell que eu vou. Era um Ipimbell. Na Dex Entry, o sim. Victor Bell ele tem um gás, sei lá, um ácido. Sim, sim, sim. E quem tem uns rolê desse, mano. Tipo, derrete, mano. É, então. Já era pro James estar morto há muito tempo, coitado. É. Ah, aquele episódio do James quando criança, que ele volta lá pra casa dele e encontra o Jesse Bell. Nossa, o Growlithe, nossa. Sim. Nostálgico. Pois é, velho, um Pokémon bom e ele não me lembra. Porra, bicho, ah, fica em casa com o papai e com a mamãe, tipo, poxa, velho. Uma coisa que eu acho da hora é que Deixa eu ver o que mais. Ah, é, eu falando esqueci. No Drowsy, tem um episódio dos pedófilos, né? Do Drowsy e do Ivino que pega as criancinhas lá, né? No prédio. Uhum. Pra transformar em Magikarp, né? Tem a menininha lá, Magikarp, né? Se batendo na água. Aqui mais também que tem. Ô, louco. Ah, não, pô, o episódio Magikarp sempre tem um tiozinho que trollava o Sentien, né? Toda... Pra comprar o Magikarp. É, né? Primeiro episódio. No fim das contas, o Magikarp evolui, mas... Que, aliás, né? A gente... Ah, é, pode crer. Ele aparece, acho que, em Hoenn também. Ele aparece um monte de vez, mano. Ah, mesmo? É muito bom. O da hora é que nesse episódio, a gente... No episódio da SSN, a gente percebeu isso. E isso se tornou uma constante dentro da série e dos filmes. Que, tipo, os caras... Se salvam, né, tipo, tão aliás, a equipe Rocket se une com eles pra eles se salvarem de alguma coisa, principalmente de afogamento, e aí os caras abandonam eles no meio da treta, tá ligado? E a equipe Rocket fica pra trás, tá ligado? É isso que eu ia quase comentar. Morre, mano, muito treta. Até nos filmes isso rola. Oh, o Super Sonic comentou aqui no chat. Rola, ah, um episódio dos Ives também. Os Ives não, das Evolution. Os três irmãos lá. O Super Sonic comentou aqui sobre o amor de James pelos Pokémon dele. Isso é da hora mesmo, porque o James é mó carinhoso com os Pokémon dele. Até hoje, né? Tipo, na série. Sim. É, até com o Meow. É que o Meow O Meow não é deles, né? Tipo, ele tá lá junto, né? O Meow não é capturado, né? Ele tá lá com eles. O Meow decidiu ficar com eles. Mas é da hora, mano. Nossa, falando nisso, o episódio que o Togepi nasce, eles disputam numa batalha pra ver quem é que vai ficar. Só que o meu alma. Pode crer, né? Aí ele aprende o Pokémon. Aí ele fica alternando. Aí ele chega e fala: Miau, use arranhão. Pode crer. Aí ele pula pra frente e dá o nome, tá ligado? Pode crer, mano. Ai, caraca. Isso é muito genial, cara. Então tem umas coisas assim que é tem umas sacadas muito... no anime que são muito boas. Que não dá pra ter no... sacada da hora mesmo. Isso é da hora. Uma ótica diferente. Piada em cima, né? Nossa. Eu sinto... Eu assisti um pouco da série de Sol e Lua, eu não assisti tudo. Eu pulei XY quase que inteiro, eu pulei Black White também quase que inteiro. Mas esse humor mais interessante, ele foi se perdendo ao longo do anime, tá ligado? Em Sanemon eles resgataram um pouco em alguns aspectos, mas no, não é que nem o anime original, tá ligado? Que nem Encanto, que era bem insano mesmo, às vezes. Ah, eu acho que, querendo ou não, eles como tá tendo muita coisa de Pokémon então, atualmente. Hoje em dia é mais não tem tanta liberdade, né, mais o pra... Devem dar uma segurada, né? Dessa... Sim, sim, família, né? Pela fim até da família que manter um padrão ali de qualidade. Mas eu acho que só, tipo, por exemplo, Sanemon, eles conseguiram trazer o humor de novo que tava meio que perdido já, tá ligado, na série. Por exemplo, a última série que eu assisti mais com força mesmo, assim, que eu assisti, acompanhei de direto, todo episódio, dia a dia, foi Sinnoh, tá ligado? Já faz tempo. E depois eu assisti também o episódio N, tá ligado? De Black White. E XY eu pulei quase que inteiro. Mas em Sinnoh não tem tanta humor assim, saca? Que nem tinha na primeira temporada. E o Sanemon eu acho que ele resgatou um pouquinho. Ah, eu parei de assistir Pokémon na parte do Black White mesmo. Eu assisti até Sinnoh, assim, mais ou menos, e depois que começou Black White eu não assisti mais. Eu também. Nossa, eu assisti o episódio avulso. Eu parei de ver TV depois disso. Aham. Uh-huh. Só Canto e Johto que eu acompanhei. Só que o curioso é que, tipo, por exemplo, o Hoenn e Sinnoh, ele dá uma amenizada na graça, mas ele foca um pouco mais no lance de estratégia, de, tipo... do Ash ser inteligente nas batalhas, ele faz uns negócios diferentes, tipo, fica interessante por causa disso. Mas a primeira temporada era um bom meio termo, né? Em Johto ele já faz. Uhum. Em Johto ele já é um pouco mais inteligente, sim, sim, sim. Tá ligado? E beleza, ele tem as burradas dele. E é da hora, porque assim, por exemplo, na Liga Kanto, pelo menos, na Liga Índigo, o Ash ele chega lá e tal, ele batalha com a galera. E você vê que ele, tipo. No começo ele era muito burro, ele ainda é burro, né? Até o final no final do arco Índigo ele ainda é burro. Mas ele já tá muito melhor do que ele tava, e, tipo. E é da hora ver esse progresso, tá ligado? Porque tem episódios-chave que a gente vê isso, essa evolução dele, né? Não é do dia pra noite, né? Tipo, ele vai crescendo. Sim. Sim, sim. É porque, querendo ou não, ele é muito impulsivo. Tá? Sim, e ainda então, assim, em parte da liga ele é meio arrogante, burrada, sim, tá ligado? Ali que ele começa a se achar, tá ligado? Ah, tô ganhando e tá, tal, né? Isso que lá. Contra o Bellsprout, né? A diferença é que ele no Bellsprout, apesar de dar uma apertada, ele tinha um muck, né? Puta que pariu, né? pode crer, né? É. O episódio do Muck também foi bem bacana. Que o Pikachu fica doente, pobrezinho, aí tem o assessor. Que é aquele Magnemite que fica atraído por ele. Eu acho que os dois Pokémons mais da hora do Ash que ele capturou foi os o Tauros, Muck, né? E o Tauros, cara. As batalhas sempre. Sim, que eles aparecem. Não, mas o Krabby, ele também é muito da hora. Só que ele, tipo, ele não usou nenhuma vez no negócio e ele só vai usar depois na liga de novo. Que ele usa, ele evolui pra Kingler, que é muito da hora, tá ligado? Aliás, nas primeiras três, acho que batalhas, ele só usa o Kingler, tá ligado? Tipo, ele vai passando o rodo em cima dos oponentes. É da hora, da hora. O Super Sonic perguntou qual dos Taos. Um dos 30, né? Da hora é isso, né? Tipo, como o episódio foi banido, né? O episódio que ele captura os Tauros, a gente vê um episódio ele tá sem nenhum Tauros e no outro ele já tem 30, tá ligado? E nem viu como é que capturou os bichos. Não, e o louco é que no episódio que ele vai capturar, que ele mostra, que ele vai começar. Então. A Officer Jenny, ela impede ele. Da hora, mano, da hora. Eu gosto bastante da primeira temporada. Aí, tipo, já pula. Ela fala que aquelas. Sim, aquela sim. Zona ali era eu tinha de proteção, uma. Assim, só tentando, próximo que né, pensando como eu. antes de assistir de novo, né, a primeira temporada, eu lembro que eu tinha um pequeno receio, porque eu achava que eu não ia achar tão legal, tá ligado? Tipo, e assim, óbvio, tem que considerar muita coisa aí, né, na hora de você achar bom ou não a primeira temporada. Principalmente a época e tal. Mas eu achei bem divertidinha, tá ligado? Eu não achei que eu ia achar tão da hora assim, que nem eu tô achando a primeira e a segunda temporada, que é da Liga Laranja. A de Johto eu consegui acompanhar pouco. Nossa, ajuda demais. Se fosse querendo assistir, ou não, se fosse assistir, ajuda muito. Por mim mesmo, por conta própria, eu ia ter uma percepção diferente, tá ligado? Mas é muito legal ver no chat da Twitch todo mundo lá zoando as coisas que a gente acha bizarro, tá ligado? Tipo, por exemplo, qualquer frase solta, tá ligado? Tipo, ah, não sei o que lá, vou pegar, o Pokémon vai ficar duro. Aí todo mundo, ah, duro, duro, duro, duro. Tudo moleque de 15 anos, tá ligado? Metapod vs Metapod. Aquele episódio, nossa, gente, de Metapod vs Metapod. Um clássico, que aliás é onde a... É nesse episódio ou no seguinte que a Butterfree evolui? Que a Metapod evolui. Se não me engano, acho que é aquele luta contra um pincer, se não me engano. Pincer? É, não, não, não é não. É o... É contra as Bidrills que ele evolui, não é? Eu tô confuso agora. É contra os Bidrills? Não, não, é verdade. Eles que o pincer ia quebrar ele, mas ele evolui depois, né? Eu não lembro agora, eu tô confuso. Eu tô confuso agora. Vocês lembram aí, alguém do chat? E aí, mano? Ai, meu Deus. Vai ficar gravado essa live. Vai ficar gravado essa live. Agora eu não lembro se o... Duro. Festa duro. Duro. Agora, os próprios... Quais são os Pokémon que ele abandona na primeira temporada? Porque no... Na... Tem a Butterfree, tem o Pidgeot. Pidgeot. É lá o Zekanto, aí já é Johto. O Monkey, que é o Primeape. É Johto não, desculpa. Ele é laranja já, a Lapras, né? Eu digo encanto, canto mesmo. É a Butterfree, o Pidgeot, o Primeape. Ah, então tem o Butterfree, o Pidgeot. E... O Primeape. Acho que só, né? Acho que ele não abandona mais ninguém, não, né? Ia ser vacilo, né? Até porque se ele abandonasse com o Bossaro também ia ser meio meh. Assim, o que, que você encara como abandonar? É tipo, ele voltar, literalmente soltar? É tipo, da release mesmo que ele fez com a maioria. Não, tipo, se for assim, o Primeape ele entregou pro... Entregar o Primeape, entregar o Squirtle, soltar o Lapras, essas coisas. Tipo, o Charizard ele... Ele não vai ter de volta, eles não vão aparecer de novo. No Johto... Na real... Mas ele tá treinando, ele volta. Charizard, né? ele meio que deixou no daycare lá só de sempre, Charizard. Tá ligado? A Lapras também foi pra sempre. O Monkey, o Primeape, ele também foi meio que pra sempre, né? Tá com o cara lá. Squirtle também. O Squirtle, se eu não me engano, ele volta num episódio. Squirtle também. Pra, fazer alguma coisa e depois vai embora de novo. Não tem um negócio desse? O Primeape, eu acho que só... Tem um rolê desse mesmo. Só um episódio também. Que mas seria muito legal, tipo... É que isso a gente fala há muito tempo já, né? Tipo, seria muito legal, por exemplo, se o Ash... Que foi, aliás, até uma oportunidade desperdiçada dele encontrar com o Pidgeot, por exemplo, em Kanto, né? Tipo, rever o Pidgeot e tal. Já foi oportunidade desperdiçada quando ele voltou pra Kanto algumas vezes, né? Mas enfim... Exatamente, só deve ter um, né? Não deve ser tão difícil de achar assim, né? Na rota 1, tá ligado? Na Floresta Dividida, sei lá. Os três iniciais voltam no final da Batalha da Fronteira. Três iniciais mais o Pikachu. O Repolho brilhou demais nessa luta. Depois, a partir de Hoenn, ele abandona todo mundo, né, praticamente. Aliás, ele só leva o Apon lá em Sinnoh, porque o Apon meio que vai escondido, né? Ele começa a jornada com o Apon, né? Sim. Coitado do professor Carvalho, né, mano? Que quem que tem que dar comida pra esse bicho, né? Porque assim, tem que pensar numa coisa. Por exemplo, o Snorlax na Pokébola, ele não come, né? Porque ele tá lá dormindo, sei lá, tá em estado de coma, sei lá. tá em hibernação. Tá a criogenia lá. Tá em hibernação. E aí com o professor Carvalho, não, com o professor Carvalho tá tudo solto lá na florestinha dele, lá na casa dele, tá ligado? Tipo, o Muck, ele invade a casa dele, o Krabby também, tipo, sempre pra falar na TV, tá ligado? Quem que dá comida pros Norris? O professor Carvalho foi falência, que mano. Pior, velho, meu Deus do céu. Acho que o professor Carvalho deixou o Snorlax em coma de tanto dormir, porque é só assim pra não comer tudo. Não, mas ele mostra como é que ele cuida dos pokémons. Sim, acho que tem alguns episódios que fala. Ele fala como é que é a rotina. Ele chega e fala, ó, de manhã... É, de chegar de manhã, eu sim. coloco... Aliás, o anime de Pokémon é pioneiro em muita coisa, né? Porque, por exemplo, a gente tava falando do telefone, os caras já via videocall desde os anos 90 aí, mano. Os caras já tava de olho aí nos rolês das videocalls, videoconferências. É. O bagulho é louco, mano. Funcionalzão tá mesmo, tipo, de uns 5 anos pra trás. Sofrer de uns 5, 6 anos pra cá, mano. O bagulho é louco, mano. Os caras aí são visionários. Aliás, pelo menos é mais interessante do que o, no caso do professor Carvalho, né? Cuidar dos Pokémon dele, porque nos jogos você coloca eles numa caixa, né? Tipo, pelo menos faz mais sentido realmente alguém tá cuidando dos bichos, né? Que seja o professor, pelo menos, né? Pelo menos. Mas meio que não. Assim, faz e não faz sentido, porque. Todos os Pokémon do Oeste vão pra ele. Sim, né? Ele não fala do Oeste, né, mano? Mas tem outros Pokémon lá que não são do Oeste, né? Quando ele aparece algumas vezes lá. É verdade, é verdade. Tinha o Krabby do, do Gary. Que era tipo o dobro do tamanho do Krabby do Oeste. Olha. É insano. Pior, né? Eles sempre se mostraram mais os pokémons do Ash, nunca os do Gary, porque os do Gary também ficavam lá. A menos que o Gary carregasse todo mundo, né? Que era Pokébola impossível. É automático, né? Quando ele, tipo, né? Quando ele captura o Krabby. Aliás, no caso, o Gary deve dar muito mais trabalho pro Carvalho, porque o Gary capturou um monte, né? O Ash não capturou nada, né? Que nem o Alan comentou aqui. Sim. Então, o Alan comentou aqui que o professor Carvalho coitado, né? Porque ele deu a Dex pro Ash pra não capturar nada, praticamente. Pouquíssimos bichos, né? Não ajudou nada nas pesquisas do cara, né? Se queria, né? Algum Pokémon pra pesquisar. Mas... O Gary não. O Gary capturou uma pá. O Gary colocou, ganhou até a insígnia a mais, né? Que precisava pra ir pra liga. Otário. Ah, conseguiu esse ensino. Pô, legal, eu tinha 10. 10, nossa. Ah, é muito bom. Pô, mas tem umas coisas da hora das primeiras temporadas. Tem umas coisas legal. Bom, tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar da primeira fase, dessas primeiras fases do anime? Eu tô tentando pescar alguma coisa aqui, mas não consigo me lembrar agora. A gente falou bastante já das ideias aqui dos negócios. Eu também. Vou dar uma olhada nos comentários aqui. De pouco em pouco as crianças vão pesquisando lá. Se bem que agora as pokés do Gary vão direto pro Carvalho. Ou ficam com ele no laboratório que ele está. Pô, é uma boa pergunta, hein? É, porque agora ele é pesquisador, né? Ele não é mais só treinador, né? Eu imagino então, talvez ele tenha uma licença pra ter mais Pokémon e tal. Sim. Sei lá, vai saber. Aliás, a gente comentou uma coisa esses dias atrás, né? Quando eu tava começando a Liga Laranja, algumas semanas atrás, que o mais beneficiado da Liga Laranja foi o Tracy, né? Porque o Tracy ganhou, tipo, acabou a Liga Laranja e ele foi fazer um estágio com o professor Carvalho, né? É verdade. E ficou lá pra sempre, tá ligado? Porque é muito louco isso. Não, isso é genial, e é mó da hora, porque, tipo... Falei. Ele é o único que exatamente, pode... ele fica fazendo ele é direto e reto. Depois disso ele faz easter eggs, né? Tipo, aparece disso lá de vez em quando nas calls e tal, nas chamadas. O próprio... Tem um rolê que acontece no quarto filme já, né? Que, tipo, tem o lance do professor Carvalho desenhar e tal. E o Tracy desenha também, né? Tipo, é uma relação interessante aí, né? Que dá pra fazer, né? Uma correlação, né? Com os dois. Tracy ganhando com o estágio, só teve que fazer uma viagem com um cara rando aí. E às vezes soltam uns bleed por aí. É, exatamente. É da hora, mano. É da hora, da hora. Teve o Tracy se deu bem nessa. Quem se deu mal foi o Brock, né? Que tentou pegar a professora e meio que se lascou aí depois. Não conseguiu. Talvez ela, talvez, sabe, a minha teoria é que ela tem marido, tá ligado? Que ela é casada, ele não tá ligado. Exatamente. E aí ele desistiu. Ele voltou um marido mais sumido que nem o pai do Ash. Ou talvez pode ser pior, né? A minha teoria é que ela tem esposa. Pode ser também, é verdade. É verdade. É verdade. O professor Ai podia ser. Pode ser homem também, né? Pode ser homem. Já pensou se ela não é mulher? E aí o Brock fica meio. Porque às vezes o Brock tá meio ultrapassado aí, né? Tipo, às vezes ele não aceita esses rolê. Não vai saber, né? Nossa, não. De pra Johto. É, pode crer. Nossa, parece é verdade. Que é verdade. Pois mano, é, que a gente não vai abranger muito pra Johto aqui, mas moleque, tipo, o Brock tá on fire, né, em Johto. É todo episódio fazendo alguma coisa a cada 5 minutos. Talvez ele. Não, o maluco chega. O episódio dos Hop lá, eu só sim, vou comentar aqui brevemente. A mina, ela vê a previsão do tempo pros Hop. Pode crer. Pra que se importar com o Pokémon? Bora falar mais sobre nós, sobre o nosso tempo. Sim, sim. Aí a Mitch só fala. É tipo, no final do arco de canto, ela começa já a dar essas puxadas no Brock, né? Mas tipo, em Johto é tipo, tem que acontecer direto, porque ele tá muito. Sei lá o que aconteceu. Se é por verdade, o que tá acontecendo aí? Que tá meio. Tá meio treta, mano. Ele tá. É uma maneira especial, é verdade. Ele tá tentando afogar as mágoas em outros lugares ali. É um ponto. É, podia ser pior. É, não é com bebida, é com a série. Com bebida, né? Eu acho que tô pensando bem, eu acho que bebida não é uma má ideia. Brock é o famoso tiro pra todo lado, exatamente. Verdade. Que mais? Tem uma. Acho que é só isso, né? Acho que da primeira temporada a gente já meio que falou tudo aí, né? Basicamente isso, né? Então. Bom. É isso aí, então. É, basicamente, né? A gente isso. Vai encerrar aqui esse bloco maroto. E eu vou tocar uma última musiquinha aqui e a gente encerra já o programa, então, sobre a The Beginning, né? A primeira temporada do anime. Então eu vou tocar aqui a musiquinha e a gente já volta, galera. E bom, hora de encerrar aqui o programa, né? A gente... Opa, deu até um pau aqui no negocinho. Bom, a gente tá aqui pra encerrar o programa já. Deixa eu só ler os comentários aqui, galera, tá? Aqui eu treino o Pokémon dos outros pra tentar pegar mulher. Gado demais, realmente. Aliás, falando nesse negócio de gado demais, eu aconselho, realmente, se você não assistiu nenhum episódio na Twitch, assista, pelo menos um dia, tá ligado? Alguns episódios assim. Porque o chat é muito... É uma das melhores coisas. Porque assim, os intervalos dos episódios aparecem uns ads, né? Tipo, da própria Twitch falando sobre os episódios de Pokémon, né? E eles são em inglês, por alguma razão. E acho que eles não fizeram em português, né? O compilado em português. Sim. E aí a galera... Eu não sei como é que tá em Johto agora, mas a galera tava na Indigo League, na Liga Laranja. Eles estavam fazendo um compiladão de zoeiras, né? De tipo, de todos os ads e tal. Isso era muito louco. Fico muito feliz com esse... I know. I know. Tá ligado? Muito foda. muito bom. Eu, a galera zoa pra caramba lá. É divertido pra caramba. E de vez em quando a gente aparece por lá também, né? Exatamente. Então, de vez em quando a gente aparece lá também, chat, né? Tipo, comenta umas zoeiras também e tal. Então, bora assistir lá quando o pessoal puder, né? Obviamente. E, no mais, a gente vai encerrando por aqui. Mas exato, se você está assistindo anime, se você assistiu, se você é só um entusiasta, deixa aí nos comentários, tanto no nosso site, no podcast, né, no link da publicação, quanto no YouTube também aí, né, tem a seção de comentários. A galera do chat está interagindo aqui com a gente também ao vivo. E mas você pode acessar em casadocarvalho.net. Cadê aqui? Eu peguei a babinha aqui para fazer os jabazinhos. Olha só, casadocarvalho.net. Olha só que bonito. Fazer os efeitos alvivex aqui. Enfim, temos o casadocarvalho.net, que é o nosso site principal. Você pode comentar por lá, acessar todos os nossos outros podcasts também. Podcasts, né? Tem o nosso Facebook. Siga a gente nas nossas redes sociais para não perder as novidades do nosso site, as novidades do tudo que a gente faz aqui das lives e das gameplays muito marotas. Tem lá o facebook.com/casadocarvalhocast. Tem o twitter.com/casadocarvalho. E tem o Instagram, YouTube e o Twitch, no caso o twitch.tv, mas instagram.com, youtube.com/casadocarvalho, para vocês acompanharem aí todos os nossos conteúdos e não perder nada, né? Acompanhar tudo bonitinho aí também. Cross, você pode falar pra gente aí as suas redes sociais, por favor? Facebook, Twitter e Instagram, /me deixa desenhar. Então é só colocar /me deixa desenhar, então, tudo junto, certinho. Exato. E, Array, tem alguma rede social que você queira passar pra galera aí, pro pessoal poder te seguir? Tem o Facebook, que é VicSegerArt, Vic com CK. E tem o Instagram, que é só Array Alves. Show de bola, então, tudo tranquilo. Vic Vaporona. É, Vic Vaporub. Era meu apelido no primeiro estágio. Bom, teve o Bruno também, ele tinha... caído, infelizmente ele precisou dar uma saída no meio do episódio. Eu vi que você ia correndo pra capturar um Pokémon no Pokémon GO. temos que pegar. Mas, só pra deixar aqui registrado, né, as redes dele, você pode acessar twitter.com/brunoassis com Z, né, no finalzinho, Bruno com o S no lugar do Z, aliás, o Z no lugar do S, e o Facebook e youtube.com/soletonando. Ele também faz alguns conteúdos aqui, além de participar do nosso podcast, ele também cria conteúdo no geral pra internet, beleza? Bom, então no mais é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê então no nosso próximo episódio aqui na Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a próxima.